Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando a sua dose de capirotagem e treta da podosfera mundial. E hoje a gente vai falar de um tema sério. E agora eu quero seriedade aqui dos participantes, porque hoje, somente hoje, eu estou com cagaço. Porque esse episódio, ele tem tudo pra dar treta. Primeiro, não tem a Ju segurando a onda da galera. Verdade. Começa por aí. Segundo, é um tema polêmico. Vamos lá, né? De todos os temas de consenso, esse é o menor de todos que a gente vai abordar. E segundo, existe uma responsabilidade pessoal. E quarto, tem uma garrafa de tequila na mesa. Então o episódio tem tudo pra não dar certo. Arriba! Então, pra me ajudar... Quer dizer, pra me ajudar o caralho. É, a gente tem aqui... Hoje a gente vai falar sobre o quê? Magia de cura. Existe isso? A gente vai descobrir que não. Ou que sim. Ou não sei. Mas que, enfim. A gente vai dar vários avisos. Então, prestem bastante atenção depois. Vamos primeiro aqui com os nossos convidados da noite. Temos aqui ele, com seu 1,89m, Marcos Keller. Love's in the air. E aí, gente, não se esqueçam. Jamais se esqueçam. Que a diferença entre o veneno e o remédio... É a dose. Mas, Keller, você é a doença e eu sou a cura. Ui! Me cura. Que isso, cara? E temos aqui ele também, vindo lá de terras... Eu não sei. Vinícius, eu tô tentando fazer uma parada épica aqui, mas não tá colando. Bota a Carmina Burana de fundo e qualquer coisa fica fora. É verdade. Vinícius Ferreira. Olha, a declaração aqui é que o Andrei tá desse jeito e tá sóbrio, hein? Imagina daqui a meia hora. Ah, sacatoaba. E temos aqui ela também, que está com seu sorriso brilhante aqui entre a gente. Lívia Andrade. Olá, encapirotados. Esse sorriso aqui se chama tequila. E eu quero falar que... Todo mundo aqui na mesa, ninguém tem diploma de medicina, mas a gente, pra falar merda, a gente tá aí mesmo. Cara, o resumo do que é o podcast são pessoas que... São pessoas que não entendem nada de porra nenhuma e dão a sua opinião cagando regra. É isso. Essa é a internet, né, na verdade. Não é só podcast, não. Podcast é internet em áudio. Isso, perfeito. Muito bom, muito bom. Exatamente. E temos aqui também um convidado especial que, olha só, participante do Freak Zone Podcast, gravou um dos primeiros... Mundo Freak Confidencial de todos, inclusive no formato entrevista que depois a gente seguiria e gerou temas clássicos desse formato. Pioneiro do Mundo Freak. Ele me tacou na parede e falou: André, a gente precisa atualizar aquele tema. Temos aqui nosso mestre em reiki, acho que a gente pode falar que é mestre, né? Diego Santos. Olá, pessoal, não sou a Ju. Talvez depois dessa garrafa de tequila a gente dá um jeito. Chama até de Jorge, Ju, Janete. Chama Sérgio, Jesus Rafael. De Genésio. Olha, tá até difícil. O G já tá difícil. Jesus de Genésio. Então, gente, a gente vai falar sobre magia de cura. Magia pode curar alguma coisa? Cura existe? Eu vou desconstruir cura aqui pra vocês. Pelo amor de Deus, não. Junto com peixe e salada. Minha teoria de peixe e salada. Mas, ó, antes de qualquer coisa, vamos dar aqui um parênteses, assim. Novamente, não existe um médico aqui nessa mesa. Independente do que você escutar aqui. E se você já não souber disso, você já tem um probleminha, porque a gente tem o nosso episódio de manifesto. Toda vez que você tiver alguma dúvida com relação ao Magicando, reescute o manifesto, que lá a gente vai tirar suas dúvidas quanto à nossa responsabilidade social e quanto ao que a gente fala por aqui. Ah, Andrei, mas você tá falando um negócio aí e o meu tio fala que é diferente. Tá bom, filho, eu não conheço teu tio, também não quero conhecer. Não é que... Enfim, vai, escuta novamente o manifesto. Mas a ideia é aqui, a gente vai falar de muita coisa e nós não somos médicos, nem também especialistas, né, em magia de cura, com exceção do Diego. Então, assim, muita calma nessa hora, sempre fique com tratamento alopático, sempre vá pro médico e, independente do que for falado aqui, a ideia é, está se sentindo mal... Eu queria fazer uma rima no rolê. Procure um profissional. Ah, moleque! Nossa, olha só. Tem que colocar aquele, né? Ministério da Saúde diverte, né? E manda uma parada. Né? É, vamos lá pro GKDiz e a gente já volta. E chegamos aqui nos recadinhos do Magicando. Novidade em primeira mão para os magiqueiros. Príncipe Discord está na gráfica para sua primeira reimpressão. É isso mesmo que você escutou. O clássico, o épico, o icônico que estava ali praticamente esgotado está voltando para as prateleiras. E com isso, Eris iluminou o Senhor Penumbra e vai ter uma pré-venda diferente. Você vai poder comprar o Príncipe na pré-venda com frete grátis. E ou comprar 3 novos combos com o Principia, com, além do desconto, frete grátis. Ou seja, a gente vai ter 3 combos. Príncipe Discórdia e Pergunte a Babalon, o último lançamento da Penumbra. Príncipe Discórdia e Libernu, que a gente sempre recomenda aqui o Libernu para os iniciantes. Ou Príncipe Discórdia, Pergunte a Babalon e Libernu, os 3 aí na sua casa com frete grátis e com desconto. Mas vamos ficar atentos, que a quantidade é bem pequena e a promoção vai só até o dia 50 da Discórdia de 3.184, ano de Nossa Senhora da Discórdia, feriado do Discofluxo, ou seja, 3 de maio de 2018. Então, galera, corre e aproveita. Bem, bora lá pro episódio, que esse tá polêmico, hein? Antes de qualquer coisa, acho que é bom a gente salientar aqui que, inclusive, um ouvinte, ele me deu um toque. Ele falou que o termo... Pra você? No períneo? Então, a próstata é muito importante, gente, mas não nesse caso aqui, tá? Okay. Quando você estiver lá pelos 40, procure seu médico, urologista. Temer, procure seu médico. Mas ele me deu um toque, no sentido de sugestão e conselho, que cura alternativa é um termo equivocado e antiquado. Sim. Na verdade, o termo seria cura complementar. Tratamento. Tratamento complementar. Exatamente. Porque o cura alternativa dá a impressão de que você pode alternar. Ah, eu não quero mais ir pro médico. Eu quero me tratar com semente de araucária da Tchecoslováquia. Provavelmente você vai morrer de qualquer forma. Mas, por exemplo... Todos vamos morrer de qualquer forma. É, tem o exemplo Steve Jobs, né? Ele optou por não se curar. Ele tentou de tudo e depois optou por não se curar. Foda-se. É. Vou morrer. É um... Pegou um câncer que ele pegou, foi foda. Tem o Heisenberg também. Heisenberg. Ah, do Breaking Bad. Sim. É, tem muitos exemplos aí, exemplos que a gente não aconselha você fazer. Então, não é pra você alternar. Mas fica aí. A opção é claro que a gente vai debater se vale, que não vale, aquilo no nosso jeitinho. Mas a que... nossa opinião fecal. Exatamente. É algo que completa. Por isso que é complementar. Então, você vai pro médico, aí vira no médico e vai pra acupuntura. Que o máximo que vai acontecer é levar uma alfinetada. Uhum. Né? Ah, mas eu não ligo pra opinião de vocês. Tudo bem, nem a gente, às vezes. A maioria delas, inclusive. Não, inclusive, nem a gente por a gente. Tipo, eu não concordo com muita coisa que ela fala, não concordo com muita coisa que eles falam. Eu não concordo com muita coisa que eu falo. Sim, sabe o homem. Exatamente. Depende do dia da semana, né? Lógico. Vamos então, depois de tantos avisos aqui, parece que a gente vai falar aqui umas verdades. Não, a gente vai fazer um podcast bem, bem tranquilo. Vamos lá, gente. A cura não existe, né? Não existe cura. Não. Para aí. Primeiro, desconstrua. Que esse negócio, você coloca esse baitzinho, eu não vou morder esse baitzinho, não. Não vou, não. Fala aí a sua opinião, esse negócio do peixe salada. Então, o que nossa, que acontece? Antes, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou morder esse bait. Na minha cabeça veio a letra bait, tá ligado? Tem que parar com essas paradas de hermetismo. A letra hebraica, bait. Ah. Tá? É que imbecil. Mas a letra hebraica, ele vem do anzol mesmo. Então, mas eu fico... Não era de Sade? Eu acho que o anzol é outro, mas tudo bem. Enfim, mas o que eu queria dizer é que, se uma pessoa pegou um resfriado, pegou uma gripe, eu não lembro, qual é o vírus, a gripe ou o resfriado? Gripe. É a gripe. É a gripe. Imagina que tu pegou uma gripe. Um vírus te atacou, então você tá com gripe, né? E todos aqueles sintomas que são extremamente chatos pra você, e que se você tiver com a imunidade baixa, provavelmente podem te matar, tá muito bem pro vírus. É, na verdade, é o que o vírus quer, né? O vírus ele quer sobreviver às suas custas, até morrer, até não dar. Exatamente. Mais. Aí ele solta pelo ar e vai contaminando outras pessoas. Porque eu não quero dizer a vontade dele, eu tô dizendo a programação que ele tem. Então a doença não existe, então logo a cura não existe. Porque nada mais é do que um ciclo natural das coisas. E a maior doença de todas é ela, a morte. Ou a própria vida, né? Pera, deixa eu entender. Você tá querendo dizer que a doença é uma questão de ponto de vista? Exatamente. Ok, isso eu concordo. Dizer que a doença não existe é outra coisa. Mas ponto de vista, assim, do ponto de vista do vírus, tá tudo ótimo. Beleza. Me deixa ser pontual o objetivo pra fazer as pessoas caírem no meu bait, Lívia. Por favor, me deixa. É o que eu vivo. Você corta a merda que ela tá falando. Enfim, vamos falar sério. Vamos falar sério. É, desde que o mundo é mundo, a gente observa os fenômenos naturais. E é mais do que natural a gente ligar a magia à cura de doenças, né? Para falar a verdade, a ciência só obteve o monopólio da cura nas últimas décadas, eu posso até falar, porque se a gente for falar séculos, eu não queria ser tratado por um médico do começo do século XX. É no último século. E além de ser no último século, ainda tem um outro detalhe que não é só sobre o último século, mas ainda na região em que esse século chegou, né? Porque há lugares que ainda vivem quase que plenamente, mesma forma que vivia X anos atrás, no século passado, século retrasado. E não precisa ir muito longe para isso. E vou jogar uma na mesa logo. E tem gente ainda que acha que depressão não existe. Exatamente. Ai, cara, que preguiça de vocês, na boa. O cara que fala isso de, ai, depressão não existe. Famoso, ai, depressão é frescura, porra. Cara, mano. É a mesma coisa de dizer que depressão é uma possessão. É uma nova forma de falar. Eu tô mais inclinado a achar que é uma possessão do que dizer que não existe, porque a possessão, pelo menos, tá ali, né? É, você pode falar que, entre aspas, gigantesca, você reconhece existem. Que existe alguma coisa acontecendo. É. Eu tenho uma outra questão que eu acho que é mais relevante, não, mas é importante dizer, né? O Andrei questionou o que é cura. Eu questiono o que é doença. Porque o próprio conceito do que isso é doença eu questiono. Mudou ao longo do tempo. Chegou uma época que beijar homem é doença. Tava, inclusive, na OMS. É, inclusive, as doenças que são consideradas mentais ou psicológicas ou psiquiátricas, não sei qual o termo certo, mudam da noite pro dia, o tempo todo, até hoje, né? A gente tem uma galera que fala, inclusive, que o TDAH foi criado, né? Famoso... tem gente que diz que TDAH foi criado, que, na verdade, pra vender remédio pra criança. É muito menos crianças têm isso do que, na verdade, estão sendo diagnosticadas. Ah, vou logo falar que eu sou chata porque minha família é toda de médicos. Então, eu acabo tendo um pezinho aqui e outro ali. Então, eu passei toda a minha vida com meu pai falando, por exemplo, que toda a parte de psiquiatria só começou a ser realmente científica no ponto de vista dele, que significa valer, realmente ser uma coisa estudada nos últimos 30 anos. Se você for pegar aquele filme Nilce da Silveira, né, que é um filme brasileiro, super legal e tal, que fala sobre a situação manicomial do Brasil. Ah, sim, sim. É um bom exemplo de que existiam já estudiosos que falavam sobre essa questão da somatização e da maneira correta, sim, mas grande parte da situação da sociedade e dos médicos ainda encarável os manicômios, né, como os hospícios, como não é um lugar para você tratar ou melhorar alguém, é um lugar para você despejar pessoas que não se adequam a como a sociedade está vivendo. Tanto que, cara, pega aquele filme Bicho de Sete Cabeças, sim, bicho, sim. Isso é o quê? Anos 80? Anos 70? Cara, 80? Eu acho que ele está retratando nos 80. Anos 80? Porra, bicho, o cara foi 70, pro manicômio porque ele fumou uma maconha, sabe? Pô, eu conheço gente que foi bater no manicômio porque tava... Mas não era maconha, não. É um negócio mais grave aí, mas mesmo assim, a mãe foi lá e internou. Cara, tem muito trabalho feito sobre isso. Eu tenho um colega que um dos trabalhos que ele estava propondo para mestrado, eu acho que ele acabou desistindo de trabalhar isso, né? Ele fez a pós-graduação comigo, com o William, e depois ele rapou fora. Que ele estudava o... Você lembra o nome daquele manicômio, Will? Jequiti. Jequiti é um bagulho, pô. Piqueri. Jequiti! É, manicômio Jequiti. Cara, imagina se o Silvio Santos está fazendo propaganda. Sempre suspeitei. É o Piqueri, acho que é Piqueri, que era o nome pega aqui, do manicômio. Esse perfume aqui é do bom. Juqueri, perdão. Juqueri. Juqueri. E o Pinel, que era lá perto, mais perto da minha casa. O Pinel, inclusive, na região de onde eu vim ali, da Mauá, Suzana, essa galera... Pinel é de Mauá? Não, tô falando que lá é... Do Rio? O Pinel lá, é do Rio. Deixa eu explicar. Lá ainda tem a palavra Pinel. Ah, sim. Então, tipo, lá fica essa parada, tipo assim, você tá ficando Pinel, mano? Tá Pinel? Quer falar, você tá loucão? Uhum. Então ficou a palavra por causa disso. E ele tinha trabalhos sobre como esses locais, o trabalho dele era como esses locais eram utilizados pra jogar pessoas indesejadas. Então, tipo, a mulher herdou uma fortuna. Mas eu não quero que ela fique com a fortuna. Então ela é? Histérica. Louca. Histérica. E pra falar mais sobre doença mental, que eu acho que a gente vai passar por isso em algum momento, aconselho a galera aí a pegar o Foucault em qualquer momento, que Foucault era louco, né? Ele tinha uma condição mental específica. Isso, foi Foucault que morreu correndo pelado no inverno da Rússia? Não, mas esse cara tá certo. Seja lá quem for. Se é pra morrer, vamos morrer com estilo. Porra, né, por favor. Mas tem um termo que é muito usado hoje em dia, que é o gaslight. Ele vem de um filme que se chama Gaslight, se eu não me engano, que a história do filme é sobre um cara que vai convencendo que uma mulher é louca, diminuindo a luminosidade. Então ele vai fazendo uns mind... como é que é o nome? Mind Games. Mind Games com a mulher, pra mulher, tipo, pra convencer que a mulher é louca e internar ela, ou sei lá, fazer alguma coisa com ela e tal. Então é um termo que é usado hoje em dia pra quando, tipo, tu chama a mulher de louca, histérica, né? Histeria, inclusive, né? Era Grécia Antiga, era uma doença que era utilizada pra mulheres, né? Não, Grécia Antiga não, é vitoriano mesmo. É vitoriana? É vitoriana. E só mais um detalhe, a gente tá falando agora de doenças, entre aspas, mentais, e o ouvinte pode estar falando assim, ah, mas isso tem a ver com magia de cura, não sei o quê, pá, pá, pá, pá. Cara, todas as doenças, até pouco tempo atrás, tinham uma condição muito parecida com essa condição meio incerta do que as doenças mentais hoje. Então, hoje você pode, sei lá, você tem equipamentos suficientes. Até recentemente não se sabia da vida microbiana, né? Sim. Ah, você tá com um vírus. Foda-se, você tá doente, ponto. Era. Mas brincadeiras à parte, aquilo que eu falei. Sei lá, na idade média que o cara morria com 29 anos, a doença do cara era morte. Não era, tipo, né, o cara tá com sarampo muito louco. Não, tipo, morreu. Por quê? Porque não, morreu. Inclusive, a origem da magia de cura, associada à magia de cura mesmo, é porque as pessoas que eram os curandeiros das vilas eram os magos, eram as bruxas, que eram as pessoas que conheciam as ervas, que conheciam um pouco... Não tinha essa palavra, mas entendia um pouco de psicologia, entendia as pessoas. O próprio funcionamento do corpo, né? O próprio funcionamento do corpo. Essas pessoas que a gente vê hoje como sendo as pessoas que só faziam maléfica, eram as pessoas que faziam a cura também, gente e de animal. Mas aquela máxima, né? A cura, né, dependendo da dose, é o veneno. Então, você tem aquela... Se a pessoa, ela sabe curar, ela também sabe matar, né? Então, também tem essa dualidade. Sim, isso é importante. Só para dar mais um detalhezinho rápido aqui, é que eu esqueci. Então, continue. Então, deixa eu complementar uma coisa. Médico... Não sabe porra nenhuma. Ih, rapaz, cara! Ai, olha só, médico não entende nada de saúde. Eu venho de uma família também de muitos trabalhadores do ramo da saúde. Posso falar isso pela vivência que eu tenho de ouvir as conversas. E vou dar um exemplo prático de que médico não entende porra nenhuma. Meu pai, recentemente, no ano passado, teve uma porrada de problema de saúde. Ele foi em vários médicos diferentes. Se ele fosse em 5 médicos, ia ter 5 opiniões diferentes sobre qualquer problema dele. Então, supondo que um desses médicos estivesse certo, que eu não sei se estava, significa que 80% deles estava errado. Então, cara, médico não entende porra nenhuma, não. Eu vou traduzir o que ele está falando aqui. Enquanto uma pessoa que lida com isso todo dia... Isso, Vinícius. Isso, todo dia. A tradução é o seguinte. O pessoal endeusa muito o médico. Ah, não, doutor. Estudou não sei quantos anos. Porra nenhuma. É uma pessoa como a gente, passível de errar também. A diferença é que ele conhece, sei lá, o método, tem um trabalho sobre isso, ele tem mais especialização. E eu vou te dizer que... O médico, mesmo que não saiba, ele vai começar de uma determinada premissa para fazer o tratamento. Se ele vê que não está dando resultado, ele vai analisar outras possibilidades. O médico, via de regra, bate o martelo na mesa e fala, é isso. E vou te dizer que a medicina atual está redescobrindo uma coisa que o pessoal lá da Idade Média, os curandeiros da Idade Média, sabiam já. O próprio nome já diz, Idade Médica. Nossa Senhora. Desculpa. Um minuto de silêncio para minha sanidade. Essas pessoas que eram as pessoas sábias, a bruxa, o mago, o xamã, eles sabiam que a pessoa não era só o físico. Os médicos, pensam nas pessoas só como a parte física. Ah, aí tem a parte mental, que já estão começando a pensar na parte mental como se fosse uma coisa física. Ah, eu tenho que destrinchar o cérebro e eu vou saber o que é. Os caras daquela época já sabiam que você pode tratar a pessoa tanto no físico, o mental, o emocional e o espiritual. Com porém. Eu acredito com porém. Porque pra ele, ele não sabia que existia o mental, o emocional, mas existia algo metafísico ali que estava além do físico. Mais ou menos, André. Mais ou menos, André. O emocional Os 4 elementos associados a mental, emocional, físico, espiritual, essas paradas, estão aí, ó. Estão aí ou é reconstrucionismo do século XX? Não. Qualquer benzedeira no interior do Amazonas pensa nesse raciocínio. Esse conceito é antigo. É muito, muito, muito antigo. Então fala, porra. Você tá aqui no podcast pra falar. Vai. É um conceito antigo, tá? Com boca no microfone. Hoje nós temos isso mais definido, né? Porque hoje a própria terapia holística, né, é bem mais definida, bem mais organizada. né? Mas esse conceito não vem de agora, né? Isso é um meio que um resgate, como ali falou, lá do pessoal dos curandeiros, de toda essa cultura mais ancestral, né? Então, hoje a gente tem muita separação, como ela está falando, do físico. A medicina cuida do físico, né? Porque é aquela coisa que a gente observa. Mas tem outras coisas, né, que vão tratar só o mental, tipo uma acupuntura. Acupuntura, apesar de estar te enfiando a agulha no físico, e não é para tratar o físico, é para tratar o emocional. É. É, tem a psicologia também, porque a psicologia ela não é a medicina. Só não vamos colocar acupuntura e psicologia no mesmo termo. Cara, mas... tudo pseudociência. Detalhe. Calma, gente, calma aí. Peraí. Magia boa essa psicologia aí, viu? Calma aí. Antes que dê merda esse episódio, deixa eu fazer uma... Eu vou dar uma opinião, gente, sobre a acupuntura, uma opinião de um médico. Tá. Mas é que daí? Você tá baixando ele? Você tá... Não. Tá baixando o Dr. Fritz. Saudoso Dr. Fritz. Opinião de um médico. Meu pai, médico muito tempo, lidado com... Meu pai. Ele acha que homeopatia é a coisa mais errada. Tá certo, seu pai. Que tá, pode ter. Tá certo. É errado pra caralho. Mas quando ele viu que a acupuntura funcionava, eu me lembro a cara dele, que ele falou assim, esse negócio funciona. Eu não sei por quê. Não sei se... A explicação que eles estão dando funciona. Sabe o que é? É o chinês que aplica, ele passa tanta confiança e capacidade que você fica assim, caralho, deve Mas ser. Isso é exatamente o que acontece com o médico normal, cara. Ele passa tanta... Nesse caso, tá internado lá no ambiente de hospital, o médico fala, toma isso que você vai ficar bom. O cara acredita e fica bom. É cura pela fé no médico. Calma, gente, calma. Deixa eu fazer um grande parênteses. Novamente, gostaria de salientar que se você está com um problema, procure um médico. Se o problema for mental, procure um psicólogo, um psiquiatra, vai procurar ajuda. Deixa eu ensinar uma forma medieval de cura? Dedo no cu e gritaria. Não, sério, de verdade. Sangue de bode e maçonaria. Pra febre. Caldicando e pastelaria. Queria. Pra cura pra febre. Você tá com febre? Você que tá aqui tá com febre? Sabe o que você faz? Sangue suga no rabo. É umas. Deve ser bom, inclusive. É. Se ela ficar fazendo... Talvez seja mais legal ainda. Mas não. O que acontece? Você tá com febre. Você pega um papel, um tecido. Ai, meu Deus. Amarra na mão esquerda, que tá ligado ao coração. Que é o comunismo. E você escreve ali, abracadabra. Escreveu abracadabra? Aí no dia seguinte você vai escrever abracadabra. Tirou o A. Aí no dia seguinte, abracadabra. Aí no outro dia, abracadabra. E vai diminuindo até ficar só o A no fim. Quando acabar, assim que as letras acabarem, acaba também sua febre. Tudo bem que qualquer febre acaba quando passa o período de 7 dias. Ou a pessoa morreu, né? Ou se fudeu muito, né? Eu vou te dar de novo. Mas a febre acabou, não acabou? Mas é incrível como você tem documentado isso que funcionava. Mas eu vou te dar agora uma simpatia para acabar com quase qualquer doença, também de um médico. Fala. A situação é a seguinte. Meu pai, hoje eu vou falar muito, sabe? Meu pai. Beijo, seu Edson. Você ralava o joelho. Eu ralava o joelho. Ralar o joelho, não vou no médico, né? Porra. Ralar o joelho. Quebrava o braço. Ela tá falando porque ela é filha. Ela se fudia, ela não tinha. O médico ia. O médico tava lá o tempo todo. Na escola, tá tudo fudido. Não, os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são médicos. Meus tios, meus primos, meu irmão. E como foi você não ser? Depois você fala disso, já vi a carinha. Continua. Ai, e toda vez que você tinha qualquer coisa, você tinha febre, você ralava o joelho, você... Qualquer coisa. Meu pai falava, tome banho. Não, mas não sei o que, isso não vai passar, eu tô com dor de barriga. Vai tomar banho, mas não vai... Toma banho e depois a gente conversa. Aí tu vai lá, toma banho, volta. Tá sentindo melhor? Tô. Mas banho não vai funcionar. Ele disse assim, 70% das doenças do mundo são falta de higiene. Se o banho não te curar, pelo menos tu fica mais limpa. Lava o pinto. Importante. Isso é interessante que... Bem, a simpatia, inclusive, é algo interessante a gente salientar, né? O nome simpatia, aquilo que é simpático a você, é relacionado a uma prática comum na medicina da época, que você consumia aquilo que era parecido com o que estava te matando. Fisicamente, com fisicamente, que né? Problema. Então, por exemplo, você está com um problema de cabeça, você comia noz, porque a noz lembrava a imagem do cérebro. Então, eles tinham muito essa crença de que, por algum motivo... Olho, Guaraná. Guaraná. E por aí vai. É, o olho grego, né? O que é o mal-olhado? Né? O mal-olhado é alguém que está te fuzilando com os olhos na inveja, né? Então, o mal-olhado tem aquele olhinho grego ali, maroto, enfim. Inclusive, não é o Papus, é o Agripa que fala disso, né? Do quê? Você lembra, é o Agripa que fala dessa coisa da... Que aplicava medicina por semelhança, por simpatia? Tipo, Agripa. É, Agripa. Não, essa questão da semelhança tem até hoje. A coisa mais fácil de tu encontrar ali na internet, vai no Google... Tá todos ali, todos os órgãos do teu corpo e todos os alimentos. Câncer. O câncer? Você foi no Google, é câncer. É verdade. Você pode estar com a unha encravada, você vai no Google e câncer. Inclusive, eu já fiz essa quando era um pouco mais novo e pelo menos eu não cheguei no câncer. Eu parei, acho que foi na Pink City. Né, tive sorte, não cheguei no câncer. Que bom. Que bom, mais um guerreirinho aí pra gente. Não, mas é o seguinte, assim, a gente tá falando das doenças, né? Ah, deixa eu só fazer uma parte também. Isso porque a gente tá falando até agora de Ocidente. Se a gente colar em Oriente, for lá pro Ayurveda da vida, aí a parada fica louca. É que a tradição ocidental é de ervas, de simpatias, de rezas. É, a ayurvédica também é bem simpática, na verdade, né? Então, mas o que eu digo é que, assim, a tradição médica ocidental, ela, talvez culpa do Descartes, se você for puxar uma coisa mais próxima, que o Descartes foi o cara que instrumentalizou o mundo a partir da teoria, né? Penso, logo existo. O importante, então, é eu pensar e eu existir. Então, excluiu algumas outras coisas nisso aí, depois da galera que interpretou ele, não é ele o culpado. E aí tem essa parada, tipo, ah, mas agora o universo é um relógio, então, né? Então, eu, tipo, eu tiro essa peça, eu troco essa peça, eu coloco essa peça. Então, isso é bem culpa da interpretação descartiana das paradas. E a gente tem isso no Oriente, que não é só isso, né? O Oriente, ele bateu na tecla da medicina de uma maneira mais holística, no sentido de tudo, né? A medicina é muito mais vista como, não como um tratamento, mas como uma forma de viver do que outra. Prevenção, né? Vai, investe nisso. Sim, exatamente. Todas as técnicas, se observar as antigas, e até algumas mais recentes, como o próprio Reiki, elas têm essa cultura, né, de prevenção, né? Não é uma coisa que, estou doente, aquela coisa que eu tenho um sintoma, eu tenho uma condição, e aí eu vou tratar isso, é realmente essa coisa de prevenção, vou fazer isso sempre, permanentemente. É mais um modo de vida, é mais o tratamento, seja acupuntura, seja Reiki, seja qualquer outra técnica que tu tenha. Principalmente essas que trabalham muito com a energia, com a condição, com o bem-estar da pessoa. Então, é o yoga, né, por exemplo. Né? O que é o yoga? Tipo, não dá pra se definir o yoga como uma coisa só. Tipo, a dança muito louca que os velhinhos fazem na praia. Yoga é o cavaleiro do cisne. Mamãe! Também mamãe. É. Pode, diamante. Não, sua voz tá muito grossa pro yoga. Mas a voz de todo mundo, todos os cavaleiros eram grossos. É, até da japonês, pô. O yoga era um cara com câncer na garganta que gravava. Até da Saori, né? Era grossa. Saori, é Saori, né? O nome da... Sim, era Saori. Exatamente. Mas essa questão de olhar de forma holística e exatamente essa prevenção. Manter-se saudável e não esperar. E o conceito também da própria cura, né? Não é uma coisa assim, estou doente, quero ficar saudável. Tu pode observar que é mais no sentido de quero sair de um estado e ir para um estado melhor, um estado acima. Uhum. Então a gente pode dizer que... Dinheiro cura. Não era bem isso que eu ia falar, tá, mas bom, então. Vamos lá. É, que a tradição ocidental é aquele pessoal que coloca a câmera e cadeado depois que o ladrão já arrombou a casa e o... A oriental tá mais pensada no precaver, né? Cara, para pensar, se você tem essa ideia só de que, não, eu não vou esperar ficar doente para ter cura. Eu vou me tratar, vou me cuidar. Mano, a maioria das doenças que a gente tem, maioria de novo, né? A gente tá sendo bem generalista porque a gente não tem um especialista para falar disso. Se você simplesmente começa a atentar para você mesmo, você já evita várias paradas, né? Uhum. Tem muitos males que eles acontecem porque você não presta atenção em você, você não presta atenção no seu corpo. Coisas simples assim, né? Às vezes você tá comendo uma coisa, enquanto você tá comendo, você sabe que aquele negócio tá te fazendo mal, mas o negócio tá gostoso. McDonald's. E você fica isso. Não, McDonald's não, porque a gente quer anunciantes. Imagina Beep. McDonald's anunciando no Magicando, que delícia. Caraca, eu amo muito tudo isso. um exemplo que eu vou dar pra vocês foi que recentemente, né, faz um tempinho, eu tive uma experiência muito bacana com a ayahuasca, e um deles foi fazendo uma meditação bastante profunda. Mais profunda do que eu costumo ir. Porque a ayahuasca, ela facilitou pra mim esse acesso. E eu prestei atenção em várias coisas no meu corpo que mesmo quando eu meditava, eu não conseguia prestar. Por quê? Porque eu medito com tempo X, né? Eu não vou... Ah, vamos meditar aí até onde der. Não dá tempo de fazer isso na sociedade que a gente tem. Então, quando eu tava lá que eu alcancei um ponto profundo, eu percebi vários locais no meu corpo que eu tava sendo negligente. Então, eu senti uma dorzinha num lugar que eu não lembrava, que eu não percebi. Eu senti uma distensão muscular leve num outro lugar. Eu percebi algumas outras coisas ali. Por quê? Porque eu tive um momento específico de atenção em mim e tal. Imagina se eu tenho uma filosofia médica, como é o caso do Oriente, que tá baseado nisso. No foco em você, na parada pra dentro e tal. Porra, irmão. É muito foda. Eu gostaria até de falar uma coisa, porque a gente tava conversando ontem, eu Lívia e Vinícius, que eu tava discutindo outras coisas relacionadas a projetos editoriais, e a gente acabou conversando um pouquinho sobre a pauta, né? E a gente chegou à conclusão que muita coisa também tem aquela questão da somatização, né? Muitas doenças são trazidas pra gente pelo nosso próprio cérebro, e muitas das curas também são trazidas pelo nosso próprio cérebro. E não tem como, isso pelo menos acho que a gente pode dar um pouquinho de certeza, que existe o placebo, por exemplo, né? Sim. Uhum. falar um exemplo mais perto ainda de todo mundo. Você fica estressado e você fica com dor nos ombros. Fica tenso o ombro. Tenso. Você começa a doer, vai doer tuas costas porque você tá estressado. Aí a Salompas vende, que é uma beleza, né? É, a Salompas vende, nossa senhora, você não tem ideia. O Biri coloca cheio... Múmia de Salompas. Eu acho isso muito sexy, você não tem ideia. Outra que é incrível é a imunidade que despenca, né? Cara, eu tenho você isso. Você começa a ficar tenso, tem imunidade baixa e você pega tudo. Então, eu tenho não é, isso. Não é seu estado mental que te deixou doente. Uhum. Foram fatores externos. Sim, sim. Que afetaram o seu estado mental. Isso tudo foi facilitado pelo seu estado mental. Eu tenho uma parada assim que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um cara bastante ativo com muitas paradas. Apesar de eu ter parado com muitas delas, eu tive que deixar a banda de lado, deixar teatro de lado, coisa e tal. Eu ainda faço bastante coisa. E eu só percebo que eu tô ruim quando meu corpo fala: aí, bichão, tá de zoeira? Cadê as 10 horinhas de sono bacana? Cadê a alimentação bacana? Aí a minha imunidade dá uma baixada. Aí eu olho e falo: olha aí, ó, o corpo dando um berro. Só que eu tô errado de só prestar atenção nisso na hora que o corpo tá dando um berro. Uhum. O ideal era eu ter aqui, como o brother falou, um cuidado com isso constantemente. Uma das coisas que aqui eu acho que, pelo visto, todo mundo aqui da mesa concordou quanto à homeopatia... É que os médicos cubanos são muito bons. Cala a boca, Keller. Vou falar de novo. Meu pai foi pra Cuba e ele concorda com isso. É médico e é cubano. É médico e foi a Cuba e disse que é muito bom também. Aprendeu Paulo Maion. Enfim, mas uma das coisas que se conversa muito sobre a questão da homeopatia... Porque, assim, o problema da homeopatia é que, se fosse ao menos crença, pra mim seria um pouco mais válido. O problema é que usa conceitos médicos que já são completamente defasados e que não fazem mais sentido. Sim. Mas a ideia é que uma das coisas fodas da homeopatia é quando você vai para um médico que vai te receitar isso, o médico ele tem outra pegada. Para começo de conversa, não vai ser aquele médico que vai te deixar com um chá de cadeira de uma hora. Para começo de conversa. Ele é um cara que vai, conversa com você, pergunta se você tá bem, te dá ali um carinho no sentido de não que ele vai apagar lugares em que você, que o sol não toca, mas no sentido de ele vai ser atencioso, né? Atenção. Simpático. Atenção. E muita gente que tá lá, tipo, cara, é tua mente que tá indo pro saco, cara. Essa vida de estrutura que a gente tem que pagar aluguel e isso acaba com a nossa imunidade, isso acaba com tudo, né? Toda essa estrutura e tal. Vida adulta é pagar boleto e tentar emagrecer, né? Tem mais um detalhe que eu acho que é bacana. Eu vou dar um exemplo particular. Obviamente não vou generalizar todos os médicos, né? Mas a minha avó, eu tenho uma avózinha que já tá no bico do corvo há muitos anos. O corvo que ia levar ela já morreu. E ela continua firme e forte. Cada vez que ela espreguiça, a alma sai. Mas ela puxa de volta. Ela tá assim, resistindo. Não pode levantar o bracinho, senão Deus puxa, Deus, né, cara? E ela, na hora que ela vê que Deus tá chegando, ela baixa rapidinho, assim. Minha avó tá no cu da cobra já há muito tempo. E essa cobra é grande pra caralho. E eu fui com ela no médico algumas vezes, porque, né... Minha avó, né, porra. Tinha uma vez que a gente foi no médico pelo convênio dela e ela foi tratada igual carne, sabe? Aquele tratamento cientificista da coisa mesmo. Então, tipo, a médica não olhou na cara dela e falou: o que tem? Ah, isso. Vai, isso é idade. Eu tomo isso aqui pra parar de dor, isso aqui pra dormir à noite, isso aqui pra... Vai, tá aqui. Próximo! É, próximo. E eu não vou culpar a sua médica, não, porque a gente sabe que o bagulho médico é um sistema, é uma indústria, ele ganha pro paciente, às vezes, e vira uma moda caralha, né? Também. E aí a gente foi pra um médico de vila, né? Da vilinha onde ela morou, onde ela passava com aquele outro médico também, que era pelo SUS. E foi na época que tinha alguns médicos cubanos aqui. E a primeira coisa que o médico olhou pra ela e falou: Dona Bertina, lá puxado lá, porque não foi esse sotaque, porque eu não lembro. E ela falou: Dona Bertina, lembrou do nome dela, deu um abraço, né? Falou: como é que tá a senhora? Aí fez um carinho na cabeça dela: ai, tudo bem. Falou: e como é que tava? Ele, ligeirão, né? Ele percebeu quem é que tava vindo. Eu vi que ele tava com o arquivo aberto escrito Albertina. E lá tava escrito como ela tava assim, no último dia, sabe, ele tinha um controle no papel, um prontuáriozinho, no papel, não era no computador, porque é SUS, caralho. Uhum. Aqui no negócio, ele puxou e falou: melhorou daquilo, não sei o quê. E ele viu isso, ele teve o cuidado de ver isso antes. Ele olhou, viu que ela tava sentada, lembrou dela mais ou menos, conversou com a enfermeira pra pegar o nome dela, puxou no prontuário dele, ele perdeu ali uns 5, 10 minutos, que ele não precisava perder. Ele puxou aquilo, deu uma olhada e minha avó saiu se sentindo melhor pela atenção. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem da formação ruim, né? Esse negócio de postura é interessante, né? Que o médico que se preocupa de verdade com o paciente, ele faz umas coisinhas que você nem se liga, né? Tipo, às vezes o médico chega e pega no seu braço e, na verdade, ele tá medindo seu pulso. Mas ele, em vez de parar tudo, parar a conversa, pegar um cronômetro e ficar olhando, ele tá vendo se tá tudo bem, né? Isso é só segurando. Mas tem aquela coisa também que às vezes vai que só quer conversar. Sacanagem. Vamos pra frente. Não, é trabalho, não tem como. Mas O primeiro que eu tô dizendo é porque existe uma dimensão, e aí a gente vai entrar mais ou menos na pauta, uma dimensão que é além do físico. E você, médico, mago, que ouve a gente, bruxa, seja de cadeira ou não, que ouve a gente e tem esse tipo de atitude, meus mais sinceros parabéns para você, porque você realmente é um herdeiro de uma tradição milenar que não vê o ser humano como um pedaço de bosta. Você tá de parabéns, cara. Parabéns mesmo, de verdade. E a gente vai entrar, né, que eu acho que se o cara que age assim, ele tá sendo, ele tá na linha dessa... Foda-se. Vocês entenderam? Na linha dessa foda-se. Mas é a minha linha, inclusive. Ah, em geral, assim, tudo que eu conheci de terapia holística, todas que eu fui, sempre foi tratado da maneira que o Keller tava mencionando. É sempre uma preocupação entender o que tá acontecendo. Claro, muitas vezes tu tem horário marcado, a pessoa tem outros pacientes, né, não pode... se estender, mas nem que seja um pouquinho pra perguntar como está. É, que geralmente não é aquela linha de montagem, tipo, no mínimo uma hora, 50 minutos, a pessoa, tipo, tem pra você, né? Sim. Tem médico que, tipo, é tipo, tu entrou, o que que você tem, rabisca no papel, joga no teu peito e o próximo. Eu já fiz consulta que não deu 5 minutos no relógio, assim. Uma coisa sinistra. Sim. Eu já cheguei com gente infartando no hospital e o médico... perguntando de outra coisa, assim, nada a ver, sabe? Foi uma merda isso. Tanto que a Ira chegou a trabalhar numa campanha sobre essa questão da agressão ao médico, que, assim, realmente, é o tipo de coisa que não facilita nada. Mas, porra, tu imagina uma situação dessa, que tem uma pessoa infartando, você tá sendo maltratado e tá sendo subestimado a condição que você tá, né? Tipo, tá com a pessoa que tava bem e, de repente, ela tá passando mal. Sintomas de infarto, às vezes ela já infartou mais de uma vez, os sintomas eram os mesmos, então, você sabe. Eu acho que isso é um problema da formação do médico, porque os caras ensinam. Um médico é uma pessoa, normalmente é uma pessoa inteligente, senão ele não se forma. Porra, com certeza. Com senão certeza. Ele não se forma. Ele nem passa pra medicina. É. Alguns conheço passam, pessoas, mas. Pessoas que negam essa regra aí, mas beleza. Então, é uma pessoa inteligente, mas inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Inclusive na ficha de D&D. Inclusive na ficha de D&D. E esperteza é outra, streetwise é outra coisa também. Ensina-se um médico a ser inteligente, ele é saber a parte toda de... Técnica. Perfeito. Exatamente, a parte técnica. Mas não se ensina um médico a ser uma pessoa, um people person. E você vai lidar com a pessoa, amigo. E de novo... A não ser que você vá trabalhar no como é o morgue? Como é que se fala morgue? Necrotério. Necrotério? Você vai trabalhar com pessoas que estão lá numa situação sensível e que estão precisando mais do que uma cura física. E pela nossa cultura ocidental, o médico ele é a última opção. Né? Como o Diego aqui falou também sabiamente a respeito disso, não tem uma cultura de vou ao médico rotineiramente e tal, porque médico é caro. Porque o SUS é um inferno, né? Então eu não vou... Ah, eu vou. Não, eu vou quando eu tô fudido. E aí quando você tá fudido é onde você mais precisa de algum tipo de atenção assim. Então, de novo, a Lívia apontou, às vezes, a má formação do médico no sentido da pessoa. Não é nem má formação. Ausência, é a, né? Ausência. Ah, focaram numa coisa e esqueceram em outra. Mas eu também gostaria de anunciar que existe a falência estatal, né? Com relação a isso também, que... A formação é estranha, que a forma como é direcionado isso é estranha. O período de residência é uma parada forçada que é meio bizarra, saca? Não há uma formação, por exemplo, de médicos da região para a região, né? Então... Isso é engraçado que você falando isso, porque isso é a realidade do Norte. Tudo que você não falou isso... Nada, não, não, não. Isso é a realidade do Norte. É? Pelo menos eu posso falar da situação no Amazonas, né? A parte da residência, o cara vai pro interior. Nosso grande rio... Amazonas. Ele vai pro interior? O cara vai pro interior. Ele serve a comunidade. Depois ele se forma. Olha que louco. Não, mas eu digo assim, por exemplo, seria muito bacana se eu conseguisse formar médicos de aldeias indígenas para prestar assistência a aldeias indígenas da região onde ele nasceu. Olha que louco, porque eu conheço a galera. Então seria muito legal que ele for. É legal que ele tá indo pro interior, ele tem que ir mesmo. As cidades do interior anas são mais difíceis, é por isso que tinham feito a parada do mais médicos e tal. Pra assistir esses locais. Ai, mas o médico cubano era um produto, exportação, dinheiro ia pro Estado, tudo bem. Acho isso tudo uma bosta também. Acho que o cara devia ganhar porque o cara fazia um trabalho da porra. Mas isso é o meu pensamento. A sociedade imersa no capital é outra parada. E eu gostaria muito de ver a galera formando pra suprir a própria comunidade, entende? Porque eu conheço isso. E sabe quem fazia o possível pra somar e auxiliar a própria comunidade? Terapeuta holístico da época antiga, os xamãs locais, que eles nasciam e passavam as coisas pra quem? As benzendeiras. Você vai no interior do Amazonas, é rezadeira. Você fica mal, ele chama um médico, mas chama a rezadeira. E a rezadeira chega antes. E o médico respeita a rezadeira e a rezadeira isso? Respeita o médico. Um não fala que é o lugar do outro. O Diego não quer falar nada, não, que ele tá falando não, pouco. Não, eu quero complementar o que o Keller tava falando. dessa questão de como os médicos tratam as pessoas, não vou dizer todos, mas alguns deles é até um mecanismo de defesa. Porque tu imagina, as pessoas elas vão no médico porque já estão mal. Fudida, né? Estão fudida, alguns muito. Né? É que tem muita gente que inclusive tá com aquela dorzinha e não vai pro médico, porque ou não tem dinheiro, né? Ou não tem tempo, ou enfim. Sim, exato. Uma somatória de ambos, normalmente. Sim, e aí quando vai é porque a coisa tá feia. E o que acontece? Imagina o cara lidando com aquele monte de pessoas mal, que ele sabe, inclusive, que algumas não têm o que fazer. E, cara, a questão emocional da pessoa, de algumas pessoas, pode abalar. E pode ser uma defesa. O cara começa a tratar as pessoas como um objeto do trabalho dele. Pode crer. Se o cara fosse se preocupar demais com todo mundo, o cara pira no primeiro dia de trabalho. É verdade. Eu já tive gente, amigos meus, falando assim. É que tem gente que a única coisa que pra gente, ah, tem um médico aí, vou fazer o quê, cara? Vou segurar na mão e rezar. E eu nem só... não sei nem nada além do Pai Nosso. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para nossos ouvintes que tiverem formação em medicina ou forem médicos. Compartilha com a gente como é que você faz para lidar com um ambiente pesadíssimo, que é um hospital, que é o atendimento à pessoa. Será que o cara faz um banimento antes de entrar? Eu faria. Então, se a gente levar isso para essa área, né, espiritual da parada, eu tô lidando com uma esfera da população que tá fudida. O cara que tá fudido atrai coisa fudida. O cara que tá fudido pra caralho. Então, como é que eu me defendo disso? O velho truque é colocar alguma coisa pra proteger pescoço, né, que é um ponto de... sucção da galera. Inclusive dizem que padres usam aquela paradinha também por relação a isso, né? Colarinho. O colarinho. E a outra é tampar o umbigo, que é outro ponto de sucção muito... Aí é meio bizarro. É mais importante que o pescoço. Então, eita, a galera bota um esparadrapinho no umbigo. Inclusive eu já fui atendido por médica, que tava com uma blusinha branca mais de boa, né? Aí na hora que levantou pra botar o soro assim, eu vi vários esparadrapos. Eu vi esparadrapo no umbigo também. Não, tamanho, cara, eu nunca vi isso. Então, sim, é uma coisa comum. Escola, é por legal. Exemplo. Fica olhando o umbigo das pessoas. E quando é aquela irmã do Michael Jackson que tava com um adesivo no mamilo? Ah, tá, é certa também. O mamilo é um ponto. É, mamilo é um ponto de sucção? Tá. Isso ficou estranho, né? Tá. É. E você também, que tem a lida com pessoas. Escola também. Se eu tô num dia que eu tô meio down e tal, eu tô vendo que não funcionou, uma parada, é uma saída boa. Sim, sim. Tá bom, tudo bem. Mas assim, foda-se os médicos, né? Aqui fizemos a crítica social. É, tem uma 46 minutos aqui de crítica social foda. Nossa função social, né? Foi cumprida, né? Xingar alguém e comprar briga com uma classe. Inclusive, a gente brigou com uma classe e daqui a pouco a gente vai comprar com outra, né? Que é aquela galera dos Anjo Quântico, né? Do... Deixa eu xingar mais alguém? Mais pra frente, mais pra frente. Só xingar mais pra frente, mais pra frente. Tô tudo bem. Na hora do Anjo Quântico, eu vou xingar os terapeutas, porque tem muita terapeuta holística bosta também. Desculpa. Mas tem em todas as áreas, cara. Sim, sim, sim. Então vamos falar da... Como que é... Puxa a pauta. Qual é o ponto mágico disso? Exato. Quando a ciência para de ser ciência e para de ser mágica, eu sei que a gente vai trabalhar no ponto cinza aí. Cara, eu tenho uma teoria sobre isso, hein? Posso? Por favor. Na verdade, se a gente puxa historicamente falando sobre isso, tudo é mágica no primeiro princípio. Sim. Porque certo. Eu não tenho nenhum método científico para lidar com isso, eu não tenho nada disso. Tudo é mágica, é magia no primeiro princípio. Magia é criatividade humana, é capacidade de criação, é arte, é outra parada. Nós definimos várias formas de magia. E em algum momento, nós conseguimos cristalizar a magia com um método. E aí é a hora que eu acho que ela vira ciência, você entendeu? Na minha opinião é isso. Ou você consegue caracterizar ela como uma verdade, e aí ela cristaliza como religião. Mas na minha opinião, a magia é a parada porosa. A ciência e a... E a religião? E a religião, elas são a parada mais cristalizada dentro da porosidade da magia. E as pessoas que vendem magia... Pode bater palma. Estou numa semana de iluminação, toda honra e glória. Inclusive, algumas pessoas que falam de magia que tem tanto conceito quanto a religião, né? Também tem isso também, né? Porra, não, tem uma galera que não sabe nada de magia, sabe de religião. Próximo assunto. Eu brigando. Ah, entendi. Segue. Enfim, mas isso eu acho que é um conceito interessante, porque... Eu não sei o que é um conceito interessante. O que tu achou interessante? Vou fazer uma pergunta que tá aqui linda, enorme, na pauta. Qual é o mecanismo que faz a magia de cura funcionar? Existe magia de cura? Eu sei. Você sabe? Fala. Primeiro, somatização. Se você pode somatizar uma doença, você pode somatizar uma cura. O que é a somatização, Vinícius? Ah, tá. É quando você pega uma parada que tá na sua cabeça e faz ela acontecer no plano físico, vamos dizer assim. É aquele exemplo que eu dei, por exemplo, você tá todo fodido, teve uma semana de merda e pega um resfriado. Você baixa sua imunidade, você abre as defesas do corpo para pegar alguma coisa. E às que vezes pode resfriado... ser causado externamente ou não, mas isso tem, em grande parte, uma causa dentro da sua psique. Acho que assim como você pode ficar doente por causa da sua psique, você pode se curar. Ou você colaborar com o seu com processo isso? De cura. Eu quero saber, que ele tá balançando a cabeça ali. Olha, eu vou só mandar mais uma. Eu acho que é fácil você curar um problema real com uma cura real, né? Eu tenho uma outra coisa pra falar sobre magia de cura. Eu acho que tem uma magia de cura que eu já fiz, inclusive, que funciona, que é a beleza. Que é pra conseguir vaga em hospital, pra conseguir remédio difícil de conseguir... Pra conseguir vaga. Um suborno. Cara, esse negócio do remédio difícil funcionou, cara. Ele contou no... Pra conseguir lugar na fila do médico que tem 3 meses de fila de espera. Isso é magia de cura. Precisamos de magia de efeito prático. Isso. Cara, prático. Se funcionar, funcionou. É prático. É, lógico. A questão da magia, aquela questão da ciência e tal que a gente tá falando. Cara, saber se funciona ou não é observando e vendo. Como toda boa ciência. Exatamente. Então, como é uma coisa que se estuda a sério, não se tem muita coisa para afirmar que funciona, não. O que eu vejo funcionando. Eu posso dizer que vi coisas que funcionam. Outra pessoa pode dizer que viu coisas que não funcionam. Quero exemplos. Exemplos? Tá, por exemplo, podemos pensar minha mestra de Reiki, né? Minha primeira mestra de Reiki. Ela tem um exemplo que ela tinha um nódulo. Tá, ela foi ao médico, viu o nódulo. E ela, então, vou usar o Reiki pra curar. E realmente... Ela mesma. Ela mesma, tá. Sim. Auto-aplicação. E realmente, o nódulo, conforme eles foram avaliando, né, com os outros exames, ele foi diminuindo. Ela resolveu ainda se submeter à cirurgia. Mas o que aconteceu em todo o período foi a diminuição. Quando o esperado, segundo o próprio médico, era que se mantesse no melhor cenário ou aumentasse. Então, uma situação assim que eu conheço. Pode ser placebo, né? Pode ser uma somatização. Pode ser, mas como eu digo... Acho indiferente. Indiferente. Né? Funciona, né? Funciona. O importante é funcionar. Tem uma história clássica de medicina que ensino na escola. Quase uma lenda já. Eu não sei se é de verdade ou não. Porque o cara estava sendo examinado e o médico foi, ouviu o coração dele e falou assim, nossa, que galope forte. Foi embora. E o paciente ficou pensando, nossa, galope. Significa o quê? Que meu cavalo, né? Aquela coisa forte. Meu coração é forte, meu coração é melhor. E foi, tipo... Tava com aquele negócio, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E depois foram fazer o exame e ele tinha melhorado da condição dele. O que é um galope? Na verdade, é uma condição de que teu coração tá fora do prumo. E quando o médico explicou... O coração tá descaralhado. O coração tá com o tic-tac dele, tá fazendo tic-tac-toc. Entendeu? Por isso que ele tá dando aquele... O Kojin Bolotei. Já viu aquele meme do Kojin Bolotei? Meme lá dos começos dos anos 2000. Cara, é um vídeo, tipo assim, tá uma pista de skate, assim, e de repente a câmera de vídeo vai virando, assim. Aí tem um molequinho gordinho, menino, tipo um pequeno Andrezinho. E aí ele tá, tipo, sabe, catando cavaco, que ele tá quase caindo, assim. Ele simplesmente aparece na câmera, assim, quase caindo. Ele fala, Kojin Bolotei. Aí, tipo, virou um meme. O que ele, na verdade, falou é, quase embolotei. Aí virou Kojin Bolotei. Pois é, mas o cara achou que aquilo era uma coisa boa de tal forma que, na verdade, a condição dele deu uma leve melhorada. A condição dele melhorou porque ele acreditou que aquilo era uma coisa boa. Ele somatizou para o bem. Isso. Então, existe. Como funciona isso? Como fazer isso funcionar sempre? Não se sabe. Do mesmo jeito que eu tenho qualquer doença, tomo uma aspirina e melhoro em 15 minutos. Cara, é incrível. Ele pode ter qualquer coisa. Unha encravada, dor de barriga, dor de cabeça, perna quebrada, 2 aspirinas e ele fica ótimo. A história da perna quebrada é verdadeira. Caralho. Deixa eu dar um exemplo rapidinho sobre o poder da nossa mente nessa parada. Quando eu era pequeno, eu não queria ir pra escola, eu ficava doente. Você não fingia, você ficava doente. Não, ficava doente. E curava, tipo... Ficava doente tipo, 7 horas da manhã. 6 horas da manhã eu tava com doente. 10 horas da manhã eu já tava curado, que era pra dar tempo de curtir a tarde, de fazer as paradinhas. E eu acho que a história não é só minha. Deve ter gente pra caralho que fazia. Sim, muita gente. Eu já ouvi essa história de muita gente. Mas vamos lá, Diego. O que você pratica? O que eu pratico? Bom, eu sou... Vôlei de praia. Isso. Frescobol. Frescobol é... Totó. Rolimã. Que bom que falou certo, é Totó, não Pembolim, igual esse babaca de São Paulo fala. Terceiro mas... grupo que a gente comprou a briga hoje. Mas falando sério, bom, eu sou mestre de Lotus, mestre de Reiki, tenho também iniciação nível 1 em Karuná. Isso e não faz... É, o Karuná também conheci há pouco tempo. E mais algumas tretas aí que o cara vai desenvolvendo sozinho, vai vendo as paradas acontecer. Uns Libernu louco. É uns Libernu louco, inclusive comprei o Libernu na Penumbra Livros. Caralho, bicho, você não pega nem gripe, hein? Tem esse bagulho. Você pega gripe? Pergunta, boa pergunta. O cara que pratica reiki... Qual foi a última vez que você pegou gripe, Diego? Vambora. Você pega gripe? Cara... Verdade, hein? Eu quero verdade verdadeira. Verdade verdadeira? Eu acho que eu peguei gripe... Acho que a última vez no início do ano passado. Gripe foi uma coisa que eu sempre tive uma grande propensão a ter. Mas doenças mesmo, assim, fora isso, não tinha. Só que eu não tava... fazendo muita auto-aplicação de reiki. Na época eu era ainda nível 3 de reiki, que é o último nível, né? Ainda não estava com mestrado, ainda não tinha Lotus, nem Karuna. Não tinha tanto Paranauê quanto eu tenho hoje. Mas até a questão da gripe, né? Se a gente entrar no sentido que a gripe é um vírus, de fato, né? Se a gente pensar no reiki ou em outras aplicações, ele é bom para aumentar o sistema imunológico. Talvez para evitar ou até para ajudar a curar. Isso é uma dúvida que eu sempre tive, que tipo assim, apliquei reiki. Aí tipo, o vírus olha e fala, não, esse maluco aí aplicou reiki. Não, vamos entrar aí não. Vamos pro próximo. Um alvo mais fácil, né? Vamos. Ou aquele ali do lado não aplicou não, vamos pegar aquele tipo, maluco. Tipo o bandido da rua, olha, aquele ali é jiu-jiteiro. Exatamente, cara, não, isso aí é grande não. Aquele que tem cara de otário. Aquele vê, ali, vê aquele ouvido estourado, a orelha estourada, né, tu fala, não, esse cara não. O reiki age diretamente em cima de, por exemplo, uma dor muscular, uma coisa reumática. Tá. Como é que funciona? O princípio do reiki, ele vai usar a energia do universo, tá? E ele vai funcionar em todos os corpos, tá? Se a gente parar para pensar naquela divisão mais básica de quatro corpos, físico, emocional, mental e espiritual, ele vai agir em todos eles, tá? Embora existam mais divisões de corpos, mas vamos ficar só nos quatro. E o reiki, a princípio, o que ele vai fazer, ele vai fortalecer teu sistema imunológico. Porque ele vai equilibrar teus chakras, vai equilibrar teu corpo, enfim, vai aumentar. Pelo que eu estudei, tá, e pelo que eu observo, o reiki ele não vai curar uma doença, ele não vai agir no vírus. Porque o reiki ele aumenta a tua energia. Né? E o vírus, ou outras coisas do tipo, eles são o quê? Se a gente pensar que a própria matéria, na verdade, é energia, né? Energia basicamente condensada, né? Uma manifestação de energia, se tu jogar mais energia, tu só aumenta. Tu fortalece o vírus também receber o reiki, né? Aí fudeu, né? Sim. Dá um gás no vírus. Tá falando sério? Sim, é isso mesmo? Se tu parar pra pensar no princípio, claro, o reiki, se fala muito que o reiki é uma energia inteligente, ele vai se equilibrar automaticamente, ele sabe onde agir. Ah, é uma coisa. Então assim, se a doença é um desequilíbrio do corpo, o reiki te equilibra, então você consegue combater a doença com mais facilidade. Exatamente, ele vai aumentar seu sistema imunológico, tá? Tu pode pensar o vírus como um corpo de energia denso. Ok. Tá? Na cosmologia do reiki, assim, funciona pensar assim. Tudo. Sim, exato. É uma forma de pensar. Se tá certo ou não... Funciona, né? Exato. Aí é só com Deus e vamos descobrindo. Agora, por exemplo, com o Karuna. O Karuna, ele é um complemento do reiki, tá? Ele é... Tanto que tem que ser reikiano para receber a iniciação em Karuna. Porque tu usa... É tipo assim, tu se torna mestre reiki, aí bate um japonês na tua porta e fala... A sua jornada apenas começou. É uma DLC do reiki. Boa. Legal. Custa quanto? Peraí, quem foi o filho da puta que programou essa porra com DLC? Já tá errado aí, tinha que estar já no pacote comprado. Não, na verdade é um tipo de energia diferente, tá? Mas elas se complementam, trabalham juntos. Outra energia? É um tipo de energia diferente. Trabalha com energia compassiva. Diferente do reiki, que é uma energia mais de amor universalista. Mas o Karuna, ele consegue, pelo princípio dele, com os símbolos dele, destruir corpos densos. Então, tu poderia realmente destruir o vírus. E aí, o princípio dele, com a dos símbolos, uma das chaves de ativação, é tu trazer amor para as coisas. Aí, tu preenche aquele vazio com amor. Então, o Karuna poderia, por exemplo, agir em cima de um tumor. No sentido de diminuir, pegar um corpo. De tirar o tumor. Eu pensei que corpo denso é uma coisa que... Exato, tirar o tumor e aí depois tu complementa com uma outra energia, uma energia boa, aquele espaço pra não deixar entrar de novo, né? Eu gostei dessa ideia, tipo, é um espaço vazio ainda, né? E tem também aquela coisa de que, eu já ouvi, não sei se é, o Diego tá aqui pra tirar essa dúvida também, que a parada não tá ali por acaso, né? Algo aconteceu pra tá ali, tem algum sentido, e a gente, principalmente você que tá ligado ao hermetismo, você tem tendência... haver mais significado nas coisas do que talvez elas tenham intrinsecamente. Então, peguei uma gripe. Aí você interpreta por que você pegou uma gripe, né? Você não pensa só peguei o vírus, ou só fiquei resfriado, ou só tomei ar-condicionado demais, né? Você interpreta um outro motivo pra isso. Então, pelo que eu entendi, é pra não deixar o espaço vazio. Então, você tenta preencher aquilo que talvez causou, né? Pra não contornar a causar. Pra não voltar, sim. Porque se tá vazio, tá propenso a ser ocupado por qualquer outra coisa, né? Bacana, bacana. Mas calma aí, o vácuo tem uma tendência a ser preenchido quase de imediato, né? Sim. Sim, mas, e a vaca também. Nossa. Gente, vamos lá. Vamos de lá. Leite. Cara, a doença do Vinícius é contagiosa. Vamos lá, Diego, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Você é um cara que você é mestre do reiki, você teve uma mestra que te iniciou e te aplicou mestrado. É nome? É mestrado mesmo? Mestrado. Tá bom. Eu queria perguntar o seguinte, existem linhas diferentes de reiki ou é meio que algo unificado? Só pra, assim, só pra caso alguém que seja de outra linha do reiki não ficar muito, nossa, o cara tá falando bobagem. O que você acha? Gente, vocês têm uma energia pra gastar com bosta que é foda. O que você acha? Pois é, né? O pessoal tá precisando de uma iluminação, né? O reiki, cara, o que mais tem é linhas de reiki. Tem muito, muito, muitas linhas. É. Muito provavelmente alguém vai discordar completamente do que você tá falando. Tem uma linha dark, tipo um cara que aprendeu dark isso. Reiki. É um dark reiki. Olha que personagem, Andrei. Para. Um cara que aprendeu reiki, o trampo dele é tipo fortalecer vírus. Ele espalha doença. Tipo um mago da praga, assim. E o pior, o cara tá tipo programando um super vírus, assim, pra espalhar na humanidade. Tá todo dia lá, tem um bagulhinho, ele fica aplicando reiki no vírus pra virar um... Manda! Gente aplicando reiki em coisa que não era pra cura. Eita. Sim, tem. Eita, eu já vi gente explicando animal, planta. Explique. Tipo, na conta não, bancária. Animal, planta, tudo bem, eu entendo. Tá ainda vivo, é um né? ser vivo e tal, não sei o quê. Mas coisa que não é pra cura, tipo o quê? Tá, existe algumas aplicações do reiki, por exemplo, eu quero... Quase como fazer um sigilo, tá? Tu botar um desejo ali, um pedacinho de papel, num caderno, e ficar aplicando o reiki pra realizar aquele desejo. Tem isso. Justamente tá. Assim que eu vi. Uhum, tem isso. Isso aí, tu estudando reiki, tu vai ver direto na internet. Existe o reiki também para limpar ambientes e tal. Sobre essa questão de colocar num papel, num caderno, aplicar, eu vejo muito mais, talvez, como lei da atração do que, talvez, o próprio reiki. Uma coisa que eu aprendi do reiki, a minha percepção, e a minha mestra de Lotus uma vez já falou também, que assim, ó, reiki é assim, ó, cura, proteção e alimento de chakras. Ponto. Tá, claro, algumas variações também, algumas coisas diferentes, né? Mas os grupos, eles concordam com isso? Cura, alimentação, cura? Depende. Por exemplo, a minha primeira mestra de reiki, que eu fiz todos os níveis, né? Foram mestrado. Ela usa essas práticas, né? Eu já usei, por isso que eu falo, eu já usei essa técnica do caderno, outras da caixa, para colocar desejos dos outros. E o que eu observo? Algumas coisas acontecem, outras não. Para mim parece muito mais viés de confirmação, tá? Aplicando o meu próprio, né, método científico, anotando no meu diário mágico, né? Me parece, é a impressão. O mais importante do reiki realmente é essa aplicação básica, tá? O Karuna, pela proposta dele e pelo tipo de energia que ele mexe, por ser um, vamos dizer, entre aspas, mais poderoso, parece que seria efetivo talvez mais para essas aplicações, né, do que o próprio... Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você falou aqui sobre essa questão do viés de confirmação e você me deu um estalo assim. Porque muito cético provavelmente pode escutar isso e pode falar, poxa, mas a pessoa melhorou, o que é melhorar? Às vezes, realmente, da mesma forma que existe uma cura da somatização através de algo que não existe, por exemplo, posso citar, tem vários episódios de exorcismo lá no Mundo Frequencial que eu falo isso. Muitas vezes a técnica de exorcismo é aplicada... É aconselhado pela medicina porque a pessoa é muito católica, ela realmente acredita que está com um demônio, faz todo o tratamento psicológico e existe um ritual de exorcismo, porque meio que se a pessoa acredita que está com um demônio, sendo que pela ciência aquilo não existe, só que de alguma forma aquilo está manifestando no corpo da mulher de alguma forma, então você faz um exorcismo porque aquilo que ela acha que está dentro do corpo dela, ela acha que vai embora. Né? Então, eu gostaria de perguntar, tipo, então pra você, tipo assim, o reiki não é viés de confirmação de nenhuma forma, você vê manifestação prática disso. Sim, eu vejo. A primeira vez que eu fui fazer reiki, né, receber o reiki numa sessão, eu fui meio com o pé atrás. Como todo bom sábio homem. Uhum. E aí, vamos ver qual é que é. Isso, a minha tia, assim, eu tava num momento que eu tava meio que numa bad. A minha tia, por que não vai? Tem uma amiga que faz o reiki. É sempre uma tia, né, cara? É sempre uma tia. A tia Cotinha. Você já parou pensar ser a mesma tia? Tipo, a entidade que toma sua tia, faz tipo isso um palhaço? E troca. Tipo palhaço. Essa é uma parente da linha de tia, né? Sim, a linha de tia, é. Se a gente pensar, então, não é que é uma tia, não é uma entidade, é uma falange, né? Sim, a falange, é a linha de tia. A falange das tias. E aí eu fui, vamos ver qual é que é, né? Tinha uma do lado do meu trabalho na época. Eu tava fazendo nada. Tô fazendo nada aqui, vamos lá, vamos ver qual é que é, né? Fui meio cético e, cara, eu saí assim, tipo, parecia que eu estava pisando em nuvens. Eu não acreditava no que eu tava sentindo. E você já sente o calor da mão logo de cara, né? É um negócio sinistro. Sim, o calor da mão de quem tá aplicando. realmente. E a minha sensação... Não dá pra dizer que não tem nada acontecendo. Né? Não, não tem como. Tem que ser muito tacanho pra, pra manter, assim, ah, não, não tem nada acontecendo aqui. E os efeitos também que eu senti, eu tava super leve, eu tava andando em nuvens. E ela falou, ah, deixei a energia agindo em você por 48 horas. E realmente deu uns 48 horas é que eu tava normal. Foi diminuindo aos poucos aquele estado muito zen, né? E foi aos poucos, ah, pode dizer, ah, tu pensou que era 48 horas e sentiu. Se ela não tivesse falado, será que seriam 48 horas? Ah. Talvez sim, talvez não. Mas que de fato isso aconteceu. E foi. O que eu senti, e ninguém me falou que eu me senti zen, que eu me senti pisando em nuvens. Mas eu saí sentindo. Então... É tipo de coisa, né? Tipo, eu como cético, eu sou muito problemático com relação a isso. Porque... Você é cético? Hoje ele tá. É. O Andrei, hoje não, ele hoje tá... eu tô aqui... É porque normalmente a gente grava na quinta-feira. Ah, entendi. E hoje é quarta. Cara, até o final desse... Você vai ver. Vai ser sempre quarta. Não, mas não, eu tô falando sério assim. Eu acho que assim, quando você tá ali não acreditando na parada, vendo qual é muito fácil você pegar seu dinheiro e entregar e nunca mais voltar. Na maioria das vezes, inclusive, você tá querendo, porque na, às vezes você só quer confirmar aquilo que você já acha da tua visão de mundo, né? Agora, eu acho que quando a pessoa vai, se surpreende a ponto dela mesmo começar a procurar uma prática e de tão foda que foi uma experiência dela, cara, é tipo... Quando a gente fala de uma experiência religiosa. Sei lá, por exemplo, eu não me identifico nada com algo que alguém faz dentro de uma igreja católica, assim. Mas alguém que foi lá alguma vez, era cético, e teve uma puta experiência foda e se converteu ao catolicismo, cara, apesar de eu não ser crente daquilo, eu acho que é uma experiência religiosa forte e foda, tipo... Porra, prazer, tipo, eu tenho até uma certa inveja de falar, poxa, eu queria também ter essa certeza da vida das coisas, de poxa, eu queria sentir isso também como a pessoa sente. Acaba não acontecendo. Eu tive uma experiência dessa. Foi um amigo num centro espírita e a mesma pessoa deu passe em mim, deu passe nele e ele saiu tipo, uau, não sei o quê, e voltou e agora tá trabalhando lá dentro e não sei o quê. E eu saí meio assim, que merda. Sim, sim, sim. Mas, tipo assim, foi... A gente assistiu a mesma sessão, a mesma pessoa deu passe na gente e pra ele foi uma incrível experiência válida. Ah, foi mentira, então? Não é verdade o que ele tava sentindo? Não, é a verdade dele. Deixa eu encaixar uma coisa aqui. Ou o Andrés quer completar alguma coisa? Não, pode encaixar. Quero encaixar mais uma visão bacana. Tem um cara que ele... Você pode ter suas ressalvas a ele, e é justo você ter ressalvas a ele, que é o Alejandro Jodorowsky. Ou Jodorowsky. Ele é um escritor de quadrinhos, fudido também. E ele é um maguinho também, muito louco. Foi um dos caras responsáveis por recuperar o tarô de Marselha uma certa importância. Ele tem uma interpretação particular de tarô. Ele fez um sistema mágico dele, que é muito baseado em psicologia. Que é muito baseado em psicologia. Tem uma parada de magia do caos antes da magia do caos ficar popular. Tem muita crítica a ele que é válida, porque ele é um cara de 100 anos. O Jodorowsky está com 97 anos, dando palestra, andando de um lugar para o outro. Ele tá com 100 anos. Tá com 100 anos. Ele tem muitos. Ele tá com 100 anos. E, porra, mano. E tá aí, mano. E tá aí o filho Olha dele. Olha aí. Tá vendo como funciona? O filho o mago dele, consegue se curar. O filho dele tá mais velho que ele, mano. Ah, mas até aí, porra, abre o G1. Todo dia no G1 tem uma velha de 70, 40 milhões de anos e falando, qual o segredo de viver tanto? Aí ela sempre fala uma parada muito bosta, tipo, ai, é comer bananas 10 horas da manhã. Vocês conhecem isso? Beber cerveja. O Oswaldo, que trabalhava lá no prédio que eu morava, falava que era muito leite de cabra quando era criança. ou seja, já era, né? Já era. Pra você já era. Vocês conhecem a história do Gengis Khan, quando ele encontrou conseguiu pegar um dos imortais do Kung Fu e tal, pra trocar uma ideia? Não, mas pausa nessa e termina a história do Jodorowsky, então que o pessoal tá reclamando muito que a gente não termina as histórias. O pessoal apoia? Se o pessoal que apoia que reclamou, beleza. É, apoia. Então, tá bom, então, eu não vou contar isso. E aí o que acontece? Jodorowsky. O Jodorowsky, ele tem essa visão, ele tem uma visão muito particular dessas paradas, e eu não lembro nem do que a gente tava falando antes pra mim encaixar o do Jodorowsky. Ah, lembrei. E o Jodorowsky, ele tem um período que ele falou sobre estudar, sobre essas coisas, sobre ver, e ele foi em terreiros, ele foi em várias paradas também. E ele chega à conclusão de que muitas coisas talvez sejam uma farsa. Como a gente falou aqui, farsa no nosso conceito ocidental de farsa mesmo. Da viés de confirmação, é uma farsa. É, a pegada cientificista da coisa. Cientificista. A ideia de que existe uma verdade. Sim, ele fala assim, talvez seja uma farsa. E ele tem uma conclusão sobre isso que eu acho muito louco. Que ele falou assim, talvez seja uma farsa. Aí ele para, dá uma vírgulazinha e fala assim, mas se for uma farsa, é uma farsa sagrada. E eu acho isso do caralho, esse pensamento. Verdade. Porque a gente tem essa necessidade de falar, não, existe a verdade. Uma das características do ser humano é a pluralidade de verdades que a gente tem. Se você defende uma só verdade, você está ignorando a possibilidade de todas as outras. Sacaram? E o Jodorowsky, ele fala sobre isso. Ele tem uma... Até hoje, na França, tem uns lugares lá que ele... Acho que é em Paris, inclusive, que ele aluga, ele faz... Teve uma época que ele fazia... Ele dá aula no meio da rua, essa porra. Sim, ele fazia toda semana. Tinha uma parada que ele fazia toda semana que ele chamava de... Acho que é teatro psicomágico, uma parada louca assim. Que ele recebia uma multidão pra trocar uma ideia e fazer os atos psicomágicos. Ele faz essa porra na frente de faculdade. Ele vê um monte de estudantes. E como é... Galera, chega aí. Sim. Não, e ele isso convence. É o maior exemplo da arte da idade do me processe. O cara está uns 90 e tantos anos. Eu faço o que eu quiser. Eu quero ficar assim... Aos 40, que é pra mim ter mais tempo dessa atitude. Nossa, que otimista, tu acha que vai chegar nos 40. O lance detalhe do meu processo é que qualquer processo que comece contra ele agora não vai terminar enquanto ele estiver vivo. Bem pensado, esqueci disso. No Brasil, então, no Brasil eu posso começar aos 40, pode, se eu fizer isso com gente rica, eu tô fudido. Mas aí o que acontece? O Jodorowsky, ele fazia essas paradas, o ato psicomágico, eu vou lembrar de um. Ele estudou psicologia, ele é, acho que, psicólogo de formação, e ele falou uma parada que uma vez ele viu um cara, e o cara tinha um problema, e ele, na análise da conversa do cara de 5 minutos, aí você fala, caralho, o Jodorowsky conversou com ele com 5 minutos? 5 minutos pra um cara de... Nessa época ele devia ter, sei lá, 70 anos. É, 5 minutos, 30 anos de formação, exatamente. 70 anos de vivência. Trocentos anos vivendo com alguém, 500 anos de teatro, 700 anos de leitura simbólica. 10 mil horas de consulta. 10 mil horas de consulta, então 5 minutos dele vale pra caralho. Isso porque eu tô pensando em meios terrenos, eu não tô pensando, sei lá, quantos servidores o cara tem ajudando ele, quantos mestres ascensos da Fraternidade Branca. Qual é o número da carteirinha dele da biblioteca caixa? Sim, eu não tô levando essa parada aí em conta. E ele olhou pro cara e falou, esse maluco, ele tem um problema. Ele tem uma questão relacionada com sexualidade, com tal, tal, tal, tal. Aí ele chegou pro cara e falou assim, você vai se vestir pintar metade do teu corpo de branco, a outra metade você vai pintar de vermelho, e você vai pro centro de Paris, e no centro de Paris você vai dançar loucamente, sem música nenhuma, e você só vai parar na hora que alguém dançar com você. Aí o cara fica meio, caralho, o que que é isso? E na hora que ele faz, ele fala... Não, o cara falou o problema pro Jodorowsky, e o Jodorowsky falou que isso ia curar o problema dele. E ele vai, blá, blá, blá, depois o cara manda uma carta pra ele, porque ele pede uma carta, só dizendo se funcionou ou não. Aí o cara manda uma carta, ah, funcionou por isso e isso. Aí ele explica num dos livros dele, o Psicomagia, que eu nem sei onde é que tá, Penumbra, pegue se tiver a mão. Não tá. Não tá? Puta que pariu, viu? Que vacina. Maldita Conrad. E aí... Devir? Ah, tá. E aí mandou lá e o cara... E o Jodorowsky tem todo um raciocínio. Ele falou assim, não, lado pra equilibrar lado masculino e feminino. E a dança é como se fosse uma dança do acasalamento. Tá chamando a sexualidade. Quando a pessoa dançou, é porque ele entendeu que pode confiar em si mesmo. E... Sabe o que é isso? Isso é semiótica, Rogerinho. E foda-se, olha, foda-se se foi isso ou não. A questão é, o cara fez essa parada e ele se sentiu melhor com isso. E, meu... É uma parada que ele vai lembrar o resto da vida de ter recebido do Jodorowsky um ato psicomágico, dançado no meio de Paris. E o cara vai fazer qualquer coisa na vida depois disso. Isso tem muito a ver também com as maluquices dos métodos xamânicos, né? E aí, deixa eu puxar, posso puxar isso aí, Vinícius? Claro, quer falar alguma coisa? O xamanismo, ele é fundamentalmente... Eu vou arranjar treta com isso, eu sei, mas existem... Opa! Existem várias linhas xamânicas, né? Acho que eu vou instalar uma sineta. Qualquer problema... Caralho, vai ficar tocando de fundo, sempre, né? Eu vou comprar. A sineta? A sinetinha. Que é... O xamanismo, ele é fundamentalmente uma farsa. Ele é a base teatro dele... É uma teatro. Farsa sagrada. Uma farsa sagrada, a base dele já é o teatro. Dizia Bernard Cornwell. Já dizia o Bernard Cornwell? O seu Cornwell falava tá isso certo. Onde? Na trilogia de Arthur. É. Tudo, né? Com o Merlin. Ah, verdade! Sim, o Merlin tem essa discussão com o Derwell. Claro se as coisas que o Merlin faz... É mágico. É dúbio, né? Mas o Derwell chega a perguntar e o Merlin fala quase essa parada. Funciona, não funciona? Então cala a boca. Então aí. Fica quieto. Cala a boca então, e aproveita. O xamanismo, ele baseia nisso. E ele precisa simplificar a coisa, que é pra galera entender de uma maneira simples. Hoje mesmo. Hoje é quarta-feira, não vou falar a data, que é pra não datar o episódio. Mas a verdade que eu não sei. Acho que vai chegar um momento que não vai ter mais quartas-feiras e aí vai ter datado de qualquer forma. Ah, então tá bom. Então ok. É, sei lá, 8, 7 de março, uma coisa assim. Eu dei aula de manhã e eu tô conversando com a galera do oitavo ano sobre o século XIX no Brasil. E aí a gente tá falando sobre a revolta da vacina hoje de manhã e tal. E eu resolvi explicar pra galera o que que era a febre amarela, né? Porque não, porque da doença. A doença vai pôr a doença em você, por isso que você fica ruim. Fala, mas o vírus tá morto, né? Tem que explicar toda essa parada pro moleque. Até explicar de fuzindo um pouco na tomada. Chegou, né? Uma hora que o menino não entendia nem que a pau, assim. E eu fiquei com muita vontade e falei assim: seguinte. Dá um soco na cara dele. Fiquei com muita vontade de explicar por meios xamânicos. Falei assim: o vírus, ele tá vivo. Só que na hora que você toma a vacina, você tá mais forte. e você vai lutar contra o vírus. Aquele momento que você fica doente é uma luta que teu corpo tá tendo com o vírus controlado. É um espírito. Você tá lutando contra aquele espírito. Porque pro xamanismo toda porra tem espírito. É assim que eu estabeleço contato. Cara, foi assim que minha mãe explicou vírus e doença pra mim quando eu era criança. Cara, ele ia sacar. Porque o xamanismo, a ideia é que ele vai ser tão simples. Ele vai dar consciência pra tudo. O xamanismo faz sentido pra todo mundo, né? Ele toca na camada mais básica da consciência. Da consciência. E porque dá sentido pra tudo. E a arte do xamã, na real, é que é o seguinte, ele pode fazer esse teatro pra ele mesmo, né? Que ele, de fato, acredita naquilo que ele tá fazendo e é por isso que funciona. Sim. O foda, e que eu respeito pra cacete, é quando ele faz essas maluquices e faz os outros acreditarem. Que esse é o grande, chance. E outra coisa, você que acha que é xamã? Xamã é fundamentalmente comunitário. Tu nasceu na Sibéria? Xamanca. Tu ajuda alguém? Você tem que ajudar alguém. Tu não ajuda ninguém, tu não é xamã. Se você não tem... Você pode usar técnicas xamânicas todo dia. Você não é xamã. Se você... Exatamente. Você precisa disso pra ajudar. Você precisa ser comunitário. Eu gosto muito do xamanismo pra caralho, né? Pra caralho mesmo. Uma parada que eu pego muito bem. Inclusive, eu me obrigo a ter períodos de comunitário. Assim, tem uma era que eu junto pra galera e falo, vamos trocar uma ideia? Vamos. Você tá bem? O que foi? O que tá pegando? Tarô pra galera e eu troco uma ideia, porque precisa ser comunitário. E comunitário não é qualquer um, comunitário é comunidade, onde você tá vivo, onde você atua, onde você é importante. Na verdade, Kelly, você trabalha comunitário, você só não usa suas técnicas xamã todo dia. Ser professor é isso, sim, cara. Isso é verdade. Mas é precisa, não sei se deu pra entender. E olha só como é próximo o xamã daquele conceito de médico que a gente falou, do conceito de saúde que o Diego falou, das explicações que a Lívia falou de como deveria ser, das críticas que a gente fez. Então eu acho, particularmente, que a medicina moderna tem muito a crescer com a magia. Ponto final. Que seja com a atitude da magia e não com ela, propriamente dita. Sim, concordo. A atitude da magia, de pensar de forma holística, de ver os quatro corpos do ser humano, coisa foi esquecida e parece que agora as pessoas redescobriram e estão achando uma coisa muito moderna. É só botar um nome bom, tipo Mindfulness. Né? PNL. Mindfulness! PNL, Mindfulness. Caralho, a gente tá perdendo muito dinheiro nessa vida. O que a gente tá fazendo aqui, bicho? Calma o podcast, vou ganhar dinheiro. Não, sério, mas vamos lá. Cara, eu acho isso tudo muito bonito, eu acho isso muito, tudo muito legal. Só que eu sou chato pra caralho com algumas coisas. Uma delas é sobre cura. Porque, assim, quando a gente tá falando de cura, a gente muitas vezes vai pegar a pessoa no desespero. Verdade. Isso é muito delicado e muito perigoso. Então, pra vir alguém se aproveitar disso... E às vezes, eu juro pra você, às vezes a pessoa, ela não tá nem se aproveitando de maneira consciente. Mas que rola, por exemplo, pega aí qualquer exemplo aí. Pega aquele exemplo da fosfoletotamina, que deu polêmica no passado sobre um suposto não era nem doutor, pesquisador de tal universidade que estava vendendo pílulas que curava câncer. E não tinha nenhum estudo que dizia que aquilo ligava câncer. Ele testou em 70 pessoas, 45 melhorou. Pra mim isso já é estudo suficiente, cara. E zero... proibiram o cara de dar essa porra pra paciente terminal, cara. O que o paciente terminal tem a perder? Então, o problema é isso. Então, mas essa é a questão. Exatamente, Lívia, cala a boca dele. A Lívia acabou de levantar e fechar a boca do Biri. O problema é isso. Sabe por quê? Porque isso dá uma margem muito esquisita... Pra cobrar 10 anos em cada uma, né? Exato, cara. Porque, tipo assim, se for assim, eu faço também. Meu irmão, eu vou ali no banheiro, passo meu cocô na tua cara, que vai te melhorar. Qual é a diferença? Se melhorar mais da metade das pessoas que estão com câncer morrendo... Ali. Tipo, é por isso que eu falo. Traga na minha cara também. Se é crença... Beleza, é crença. Eu abro diversas exceções. Agora... Tem coisa que é foda, né, bicho? Tem coisa que é foda. Eu concordo plenamente, cara. É por isso que ninguém aqui, apesar de a gente estar falando sobre a defesa da visão holística da parada, da visão mística da parada, da visão mágica, a gente não nega a medicina comum. Pelo contrário, não sou imbecil. Não, mais do que isso, a gente pode também meter pau na medicina comum e na ciência, sim. Porque, por exemplo, essa porra de vacina causar doença e não cura porra nenhuma, teve aquele babaca lá que o Jim Carrey e a mulher dele pegou há décadas atrás, de um cara que ele falou que, lá nos Estados Unidos, falou que as vacinas causavam autismo. E é, sei lá, uma vacina muito comum. E aquilo tinha porcentagem de causar... Ele afirmou do nada. O que ele estava querendo fazer, na verdade, era vender a vacina dele que não causava o autismo. Nossa! Sacou? Andrei, você me deu um nervoso. Eu pensava que tu ia defender que a vacina causava autismo. Eu já tava quebrando a garrafa de tequila da tua cabeça agora. Você usa o método, sim. É um mau uso, obviamente que é. Só que assim... a gente tem mais do que vários exemplos de como a ciência foi mal usada, né? Assim como também de... Lobotomia existia até a década de 70. Não, e eu me recuso a falar, tipo assim, ah, não, isso é coisa de magia, de crença. Não, tipo, ciência já foi muito mal usada. Até, tipo, não tem nem muitas décadas que até... Cara, eu vi amiga do sul do país, lugar onde tem muita população de descendência alemã e tudo mais, que tinha gente jovem acreditando e mandando uma parada de tipo, ah, não, é porque dizem que negro tem um cérebro menor mesmo do que o branco, né, cara? Um dia a ciência já corroborou isso. Até hoje a gente sente marcas disso, século né? Século XIX isso era fato aceito, né? Não, tipo, porra, século XX, cara. Apartheid, bicho. Apartheid. Isso é uma puta ferida social, caralho. Aquele cara do Google lá que tava justificando que não era pra ter mulher na programação mesmo, porque biologicamente mulher não é pra programar. É pau no cu. É, enfim. Porque mulheres não têm dedos, né? Pra digitar, né? Não tem. É, então. Né? É. Até hoje, se a menina na China quiser ir pra uma área de ciências contábeis, por exemplo, ela só pode fazer um certo trecho de profissões, ela não pode fazer outros. Porque, tipo, por um motivo, porque o governo chinês, né? Falou, sim, não, né? Mulher só vai fazer essa porra e acabou. Então, assim, bicho, porque, sei lá, tipo, pegou alguma biologia maluca do século passado e aplicou, não sei. Mas, enfim, mas vamos lá, Diego. É bem isso. Tô falando, Andrei, mau uso, tu pode ter na ciência... E pode ter na terapia holística, pode ter em qualquer coisa, cara. Pode ter na magia, tem muito magão aí. Magão, tem charlatão, conheço. Plantação de bode. Uhum. Cara, é do ser humano. Não é questão da ciência ou da magia. É do ser humano. Tem pessoas que são mau caráter, tem pessoas que fazem mau uso, tem pessoas que são ignorantes, que às vezes pode ser até mais perigoso do que o cara maldoso. É, porque se não houvesse ignorante, não haveria os malandros, não é mesmo? Como diria Bezerra da Silva, né? É. Só existe um malandro que existe um malé. Vamos falar então, tipo, alguém que quer adicionar mais alguma coisa, Diego, antes da gente passar? Que eu quero passar para as farsas holísticas. Deixa eu falar de um caso. Vai. Minha avó é aquela pessoa, testemunha de Jeová, super intransigente. Tua avó é testemunha de Jeová? Ela te deu o livrinho? Mas ela não foi... Tudo que eu sei sobre a Bíblia foi minha avó que ensinou. Watchtower, a torre de vigia. Mas você tem que dizer que nem sempre ela foi testemunha de Jeová. Não, pois é. Já veio de um passado... Que ela é de antes de Jeová, né? Não, essa é a irmã dela. Ela testemunhou Jeová de verdade, né? Ela foi a primeira. É testemunha de Jeová Roots. Inclusive é testemunha de Jeová. Beijo, beijo pro nosso ouvinte, testemunha de Jeová que a gente tem, né? A gente beijo. Tem, pô. Abraço pra eles, assim, mas pô. Então, voltando. Testemunha de Jeová, pra quem não conhece, é uma religião que é muito intransigente, de forma geral, uhum, com qualquer outra coisa. Só aceita o que tá na Bíblia e acabou. E assim, minha avó tava com uma dor... Coisa de idade mesmo, né? Que assim, ela foi numa porrada de médico, ninguém resolvia. Ela já desesperançada, assim, topando qualquer coisa, foi num cara que ela categoriza como um japonês. No Brasil? E a avó chama qualquer um de olho puxado de japonês. Pode ser japonês, chinês, coreano, pode ser qualquer coisa. O cara fez uma parada nela, botou umas ventosas e fez um furinho pra drenar sangue. Ela falou que isso é um sangue preto, preto, preto, preto, preto, que não parava de sair. Até que uma hora parou e começou a sair... Tipo, 3 gotinhas de um sangue vermelhinho e normal. E ela ficou sem dor nenhuma durante 6 meses depois daquilo. Não é só uma coisa de fé, porque ela não acredita em nada que seja fora da medicina alopática tradicional e na fé no Deus dela. Deixa eu meter uma parada aqui. Dentro do... Tanto no xamanismo, a gente pode ter isso aí, que o cara pode ter colocado um sangue saindo da mão dele, saca? Fez uma farsa mágica babaca. Mas isso é importante pra pessoa ver que tá acontecendo alguma coisa e tá dando resultado. Sim. Então isso tem uma parada do chamarito da farsa, isso é importante pra somar. Uhum. Não tô dizendo que é o caso da tua avó. Assim como muito exorcista bota bateriazinha na mão pra dar choque na cabeça da pessoa, pra pessoa, caralho! É, quando o cara falou o nome de Deus encostando na minha cabeça, eu tomei um choque, bicho, caramba! Mas é o princípio da hipnose, né? Sim. É o princípio da hipnose dar choque em você? Não, fazer você acreditar de verdade é uma coisa. Exato, porque o princípio da hipnose, existe um loop hipnótico. E funciona tem 4 etapas, né? Que é a fisiologia, né? Tu sentir aquilo fisicamente, a experiência, a imaginação e a crença. Que, curiosamente, é você subindo a árvore. É o plano material, uhum, aí o seguinte é o plano emocional, sim, aí o seguinte é o plano mental, isso, aí o seguinte então é o espiritual. Essa experiência, então, do loop hipnótico, ela vai te dar a experiência. Isso tem muito exatamente nessas igrejas, o pastor e tal. E faz essas pessoas, as pessoas começam, tipo, elas vão sentir na pele, na carne, vão experimentar aquilo, vai começar a crer naquilo, vai começar a imaginar coisas e depois o loop se repete e vai experimentando aquilo. Então não tem como dizer que a pessoa não está vivendo aquilo, ela está vivendo aquilo. Uhum. Pro cérebro é tudo a mesma coisa. Exato, exato. É aquela questão. A gente é o que a gente pensa o que é. Diego, você tem um palpite sobre o que fizeram na minha avó? A sua avó... Você sabe que coisa é? Você teve no último Karate Kid, não teve? O cara, eu acho. O Jack Chan fazendo uma fala dessas ventosas. Né? É. Eu já vi, eu não conheço, mas eu já vi essa coisa de abrir ali e sair um sangue escuro. Eu não conheço, nunca pesquisei isso a fundo. Pode ter sido um evento hipnótico, como o Keller falou. Uhum. Mas eu não sei, eu não conheço mesmo pra afirmar. Uhum. Não, beleza. Uma bile negra. Então, né? Tipo uma espécie de sangria, então, né? É, tipo uma sanguessuga, né? Só que direcionada, né? Ele sabe, foi num ponto específico, assim, com agulhinha. Assim. Porque a ideia de sangria é só você tirar um sangue ruim dali. É. Você sabe de onde veio a ideia de sangria, né? A mulher tava de TPM, tava tocando terror e sangrava. Aí o pessoal pensou assim, porra, ela sangrou, melhorou. Saiu aquele negócio. Então o homem não consegue sangrar, então você tem que forçar esse sangramento. É, na verdade o racional que vem depois é o seguinte, você está doente porque o seu sangue está ruim. Se eu tirar um pouco desse seu sangue ruim e o seu organismo vai substituir aquilo com sangue bom, você está diminuindo a concentração do que tem de ruim. Eu acho que até século XIX, inclusive, isso era uma prática muito mais comum. E estética também. De medicina, estética. Que tinha quatro tipos de líquido dentro do seu corpo. Humores. Humores, né? Que era a bile negra, o sangue... E a fleuma. E a... É, cara, isso é do tempo dos gregos. Não, mas isso foi até pouquíssimo tempo. Não, isso começou... Atrás. Lá nos gregos e veio durar até aqui. Vai fazendo o que quiser, né? Provavelmente começou nos egípcios. Que afirmava que você ficava doente porque, de alguma forma, esses quatro líquidos, vão colocar assim, se desequilibravam de alguma forma. Eles já faziam o Myers-Briggs primordial, né? E enquadrava as pessoas em quatro tipos de personalidade. Se você é uma personalidade fleumática, você não pode pegar chuva. Era um negócio uma parada assim. Sim. A pessoa com personalidade sanguínea, fazendo isso aqui. É, bravinho. E então. Isso tem um análogo também na medicina ayurvédica, né? Que ele separa as pessoas, se não me engano, em quatro grupos. Ah, mas por que que separa? Porque é fácil de você caracterizar e ver que coisas relacionadas. São levemente e tratamento, diferentes. O ser humano gosta de colocar labels. É só isso que a gente faz, cara. Na verdade, é o nosso, fácil de organizar. Nosso cérebro foi desenvolvido pra gente fazer isso bem, posso né? Posso dar um exemplo também de um fato assim? Bagulho de medicina e tal, de cura. Minha mãe tem uma história bacana. Minha mãe, ela teve um problema no pulmão a respeito de uma paradinha assim. E com a fé dela, a parada cristã, a coisa do milagre, blá blá blá blá blá blá blá, ela safou bem disso. E eu não duvido que é parte do que você tá sustentando minha avó viva, é o ódio e de Deus e Jesus. Tá, é o tá poder da pistolice. Tá intercalando entre tudo. Tá tipo um cabo de guerra, né? Satanás de um lado, Jesus do outro, e aquilo é ali até arrebentar, aquilo ali tá matando. Deixa eu ver se entender. Você quer dizer que a sua avó a qualquer momento vai começar a voar com o poder do ódio? Vai. Já não vou. Teve uma vez que eu tava na cama e flutuei alguns centímetros, cara. Poder do ódio. O meu irmão contou uma, né? Que teve um dia que minha avó é paranoicaça, né? Já tá velhona, o Alzheimer tá batendo forte. E aí ela paranoicaça, chegou e falou assim: eu vi um homem e tinha um barulho de ferro tipo chacoalhando moeda. Aí meu irmão falou assim: é o Caronte que veio pegar. Nossa. Que filha da puta. Se ela abriu a porta, resolvia teus problemas, avó, se tivesse aberto a porta. Não vale nada, cara. Tem uma história que algumas pessoas relacionados ao meio ocultista de São Paulo conhece, que é uma mulher que estava muito relacionada a isso, a uma determinada ordem local aqui, uma ordem que funciona bastante, uma ordem bem famosa. Beijo pra galera dessa ordem que vai reconhecer essa história. A mulher, ela era bem equacionada na ordem, ela tinha câncer, foi dado pra ela terminal, tipo, 3 meses de vida, e a galera sustentou com, sabe, feitiço, magia, hipnotismo. Eu tô ligado nessa aí. A galera fez um combo bonito. A tia ficou, acho que 2 anos, né? Se não foi mais. A tia ficou 2 anos segurando e só parou quando a galera... Porque ela olhou pra galera e falou, aí, meu irmão. Deixa rolar, né? Chega. É. Porque a galera olhou e falou, chega. Chega, porque chega. Já resolvi o que eu tinha pra resolver. Chega. E eu só precisava de um tempinho pra resolver minhas coisas terrenas, né? E os outros falaram, não, vamos tentar mais. Ela falou, não, chega. E, tipo, ela pediu autorização. A galera pediu autorização pra estudar o caso dela, estudar corpo, ver o que é... Porque era. Porque tava metástase pra tudo quanto é lado já. Manja, e ela sustentou na base do bode preto. Rapaz, né? Isso aí. Tem esse caso. Vai funcionar pra todos? Provavelmente não. É aquilo. Se você tiver uns 30 negros competentes te ajudando aí na parada. Aumenta a sua possibilidade. É, só você acreditar que é competente também, às vezes pode ser isso também. Enfim. É, a gente tem que falar daqueles casos também, né? Vamos lá, né? Comunidade de Facebook. Ah, mago não pode... Mago que é mago não vai no psicólogo. Cara, mago que é mago cura diabetes. Cara, mago vai onde bem entender. Começa por puta aí. Puta que pariu! Uma salva de palmas, por favor. inclusive para fogueira, sacanagem. Só não pode reclamar que não ficou bom depois, né? É, cara, tem isso com... você consegue encontrar, assim, um punhado de vezes que eu já vi de post gente falando essa Cara, o cara pode acreditar nisso. O problema é ele chamar, ter um secto de pessoas, ter ouvintes... que convence aquela pessoa daquilo. O problema é a pilha errada. O problema, o problema do idiota é quando o idiota é ouvido. E não jogado ao esquecimento e à podridão. Cara, ele pode achar o que ele quiser, ele faz o que ele quiser com ele mesmo. Exatamente. Mas não enfia os outros nessa tua teu rolê errado, Kleber. Deixa eu dar mais um exemplo, assim, que talvez... Eu vou tentar entender o raciocínio desse cara. Vou defender o babaca. Cuidado, hein, que às vezes é um caminho sem volta. É o advogado do diabo. É o advogado do... Coitado do diabo, né? É, o advogado coitado nada, dessa, tem até advogado. Dessa porra aí. Eu acho que ele pensou, e nesse ponto eu vou... Se foi isso que ele pensou, nesse ponto talvez eu tenha um ponto de concordância, que existem várias pequenas questões psicológicas simples, coisas simples, que é a coisa do desabafar, a coisa do pensar sobre si mesmo... A coisa do silenciado, da atenção a si, você entendeu? Aquela coisa de se ouvir, aquela coisa de se respeitar, aquela coisa de se entender. Que você pode conseguir resolver sozinho com uma dose da hora de meditação, uma dose da hora de atenção ao próprio corpo, uma dose da hora de algumas coisas. Mas existem certos complexos que não são problemas teus, cara. Você herdou essa merda, você nasceu numa família zoada, você teve experiência zoada porque o mundo é uma bosta e você tem que resolver essa parada e às vezes você precisa da mão de outra pessoa. É, você tem que pensar na parte, sei lá, a parte espiritual e tal, mas você tem que ter um pé no real também, tipo assim, na parte prática também. Sim. Eu vou falar uma parada que já rolou. Eu falei assim, mano, mas eu não tenho que dar atenção pro espiritual. Eu falei, se fosse pra você dar atenção só pro espiritual, tu não tinha encarnado, caralho. Tu não tinha nascido com carne, porra. Ai, Jesus. Eu vou guardar essa frase pra falar pra minha avó. É, se fosse só a parada espiritual, tu não tinha carne, caralho. Tu era um elemental aí, voando, feliz. Jesus, ele fala... E assim, eu tô me aproveitando porque qualquer merda fala qualquer merda de Jesus que me dá com a interpretação Jesus, que quiser. Jesus deve ter falado. Então Jesus mandou aquele dar a César o que é de César? Por isso, né? Exato. O que é dar de César? É o imposto. O que é o imposto? É a moeda. O que é a moeda? A moeda é terra. O que é terra? É material. Você quer mais um exemplo? Tá cheio? Puta, desculpa, gente, eu não vou aguentar. Dá licença. Você cristão, que não é pra ter imposto, não. Todo imposto é roubo. Viva a sociedade liberal e não sei o quê. Jesus falou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, imposto... É pra dar imposto? Dá imposto, cara. Tinha de ser cuzão. Pronto, agora joga o microfone louco, no chão. Hein? Louco, hein? Qual é o quinto grupo que a gente ofende hoje? Cara, vamos acabar com essa putaria? Cadê a porra do caderninho do ódio? Traz essa porra desse caderninho, vamos voltar. Tá aqui. Vamos, caderninho. Não. Depois. Não, porque o Vinícius é liberal e imposto é roubo. Na próxima gravação eu trago o meu caderninho do ódio. Beleza. Mas lembra aí, que a gente já mandou umas duas pessoas tomar no cu, mas faz tempo. Mas o Vinícius não é cristão, né? Então tá certo, foi. Jesus falou. Mais um exemplo que é bacana de cura, assim, que funcionou. Alguém tem aí? Ou de que não funcionou também? Ah, eu tenho um exemplo de família. Conta aí, funcionou ou não funcionou? Um bando e tal de... De que linha? Puta que pariu, Vinícius. Olha, eu vou pegar o Silver Tape. Minha corrente. Conhecendo meu pai, deve ser aquelas. É um banda ursinho carinhoso. Aquela que, tipo assim, tem toda aquela parada, tem vários tipos de tratamento e tal. E tem a cirurgia espiritual, que é inclusive bem comum. Segundo ele, melhora coisa que médico não melhora. Então, assim, eu não tenho casos específicos, porque, sei lá. Mas, por exemplo, segundo meu pai, tipo, ele já operou o joelho e, porra, melhorou alguma coisa. Claro que depois ele também operou no físico também, né? No Albert Einstein. É. Que ele não é besta. Aquele negócio da acupuntura, eu não consigo colocar a acupuntura como uma medicina alternativa. Pra mim, é medicina. Tá. Porque mim, você tem um caso forte na família. Pois eu tenho sobre um caso isso. forte da família. Esse caso da família, explicando melhor, que é assim, minha avó já faleceu, mas a minha avó tinha um problema muito grave de osteoporose. Uhum. Ela tinha só a casquinha do ovo dos ovos. Dos ossos. Era só o. Era só a casquinha. Virou dos suspiro, ossos. Né? Ela virou um suspiro. É isso mesmo que a vovó. Bate um metro, segura a vovó. Amarra a cordinha da vovó. Solta a pipa com a vovó. Né? Tava tipo primo desossado. Primo desossado. Cara, coitado das vó, né? Falange das vó tá muito puta hoje. Não, a culpa é da vaca e o frango que ensina politicamente incorreto pras crianças, tem um frango desossado lá com osteoporose. Falando sério mesmo, tava mais pro suspiro. Tá bom. Bem ali no suspiro. Então, e ela ficava muito magoada com meus tios e meu pai, porque eles eram médicos e não conseguiam fazer passar a dor. Então era um negócio assim, como vocês? Tipo, vocês se tornaram médicos, vocês estudaram tantos anos, como vocês são sacerdote autorizado, né, pelo Estado. Médico não entende nada de saúde. E até que meu pai falou assim, não, vamos tentar qualquer coisa. E foi tentar a acupuntura. Melhorou. Não vou dizer que curou, porque... Porra, ela era... osteoporose, né, bicho? Era suspiro. Esquema suspiro. Mas melhorava. E ela falava assim, nossa, melhorou muito. E foi nesse momento que meu pai, que acha que qualquer coisa de tipo chá, qualquer coisa assim não funciona, fora da medicina alopática tradicional, ele fica meio assim, tipo, isso pode ser charlatanismo. Acho uma família de médicos é mais do que compreensível isso, né? É. Não, é o mínimo que eu espero de uma família de médicos, inclusive. O pai da Lívia, você não vem de um laboratório suíço ou num... Não. Ele tem exigência suíça ainda? Chocolate, ele só, então? Ele ri desse tipo de coisa. Ele ri, ele não... Escárnio mesmo. É, escárnio. E ele ficou assim, cara, isso funciona. Ele fez o que eu não consegui fazer pela minha mãe. Caralho, foda, hein? Esse raciocínio é foda. Fez o que eu não consegui fazer pela minha mãe ainda. Mais do que como médico, como filho. Porque aí, quando você mexe com alguma coisa que é isolada, você tira sarro pela questão de, porra, bicho, eu sou médico. A sociedade enxerga o médico como uma casta superior. Isso é uma grande verdade. Graças que a minha formação não foi isso. Meu pai nunca achou que ele era uma casta superior. Ele achou que ele era uma pessoa que servia a comunidade. Ótimo. Beleza, show de bola. Parabéns. Show de bola. Nossa, mas o que eu conheço de médico assim, do que ele tá falando, que eu sou superior, eu sou o bonzão, eu sou o gostanzão, eu sou o mago. Mas então eu ri, tipo, foda. Escuta a história que a mulher melhorou e ri. Porque não, tipo, porque eu sei que sou. Agora, quando mexe a nível pessoal, é foda. A maioria bicho. De médicos que não leva a sério terapia. Complementar, né, Diego? Pensa que é tudo viés de confirmação barra o lance do abracadabra que o Keller falou. E a somatização também. Alguns médicos acreditam na somatização, porque são os médicos que acham que psicologia pode ser uma ciência. Eu só quero lembrar uma parada também que, mas até que tem coisa na magia que ela é ridícula. Tem coisa na magia que os conceitos modernos foram feitos para que fosse tratada como ridículo, inclusive. Porque ela veio primeiro. Então não é que ela já era ridícula. Na verdade, ela era super séria. Isso era o quesito de seriedade, era o quesito de seriedade. Foi uma forma da ciência se implantar, foi dizer que aquilo... O passado era ridículo. Com piadas, com trejeitos, com qualquer coisa. Porque sério é usar esse tipo de roupa e ter essa postura. E isso, cara, é super normal. Quem for de São Paulo, por exemplo, acho que uma boa parte dos parceiros ouvintes são de São Paulo. Quem não for, desculpa, mas deve ter referência na sua cidade parecida. Quando o Império caiu no Brasil, foi destituído por um golpe de Estado feito por um cara imperial. Como tudo continuar. No Brasil. Como tudo no Brasil, o golpe de Estado é terça-feira, né? É isso que eu ia falar, tipo assim, novidade. O Keller, você tá defendendo o Império? Não, pau no cu do Império. Põe no caderno também. Pau no cu do Império Galáctico. Pode pôr no caderno. Mas o que que é? Derrubaram os castelos, derrubaram as construções imperiais, derrubaram tudo. Deixaram a casa da Marquesa de Santos, que era pra falar, olha aí a puta do Imperador. Deixaram a casa da Marquesa de Santos, deixaram a casa do não sei o que lá, deixaram coisas pra criticar o Império pra se manter. Pra fazer ridículo daquilo que era a construção do Império. Então a mesma coisa, o seguinte, destrói a parte séria ou incorpora, que ressignifica aquela parada, e alguma coisa eu deixo pra manter o escárnio. É política normal. Aí eu vou dizer o que aconteceu depois. Meu pai ficou, eu era muito gorda. Meu pai ficou, vai lá, vai fazer acupuntura pra ver se tu emagrece. Tem gente que faz, né, pra... Cara, tem... Nunca fui fazer. Tem gente que faz cirurgia não, né? Faz tratamento pra alimentação com hipnotismo. Tipo, finge uma cirurgia de estômago. Eita. Pra, pro cara emagrecer. Porra, se eu soubesse que tinha isso, não tinha feito a porra da cirurgia. Cara, e tem uma galera que emagrece. O pior não é o cara fazer isso. O pior é a galera emagrecer e você ficar, porra... Lógico. É 100% que emagrece? Talvez não. Até porque não, quem faz cirurgia também volta a engordar, então. Mas eu vejo pra caralho como isso pode funcionar. Sim, eu consigo entender esse raciocínio também. E rola pra caramba. Daqui uns dias o Diego tá fazendo. Fala, Diego. Claro, vou fazer pra engordar, né? Porque pra emagrecer vai ser um pouco... Vocês não conhecem o Diego, mas ele é filé de borboleta. Elegante. Chassi de obrigado, grilo. Obrigado. Até porque o cara que aplica reiki gordo, eu não confio. Não confio no cara que aplica gordo, não. É tipo o médico de vai falar do câncer de fumante. Não. É chefe magro. Chefe magro, estranho. Chefe magro realmente não respeita. É, não, isso não dá pra respeitar. Porque se você é chefe e é magro... Tá faltando a bonança, né? Tá faltando... Não. Porque agora o médico que fuma, o cara, tipo, eu sei que estão me matando e azar. Não, mas é aquilo também, né? Hoje, pior que hoje em dia se reverteu, né? Como o pobre... e o assalariado e o proletário não tem dinheiro pra, tipo, pra comer uma comida saudável, não tem tempo pra fazer uma comida saudável, é, fica comendo, não tem cheetos, tempo pra ir no médico, nutricionista. Então, hoje em dia mudou, né? Agora com o chefe de desconto do é o cara gostosão e o pobre é o gordo com as... pneuzinhos. É isso aí. Muito escroto essas paradas, né, mano? Sociedade tá foda. É isso aí. Capitalismo. Pau no cu do capitalismo. Enfim, vamos lá. Diego, fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa? O que é essa Lotus aí? O que é? A Lotus? Tá. Vamos ver, então. Sobre a Lotus... Sociedade secreta? Deixa eu falar o que eu imaginei. Imagina com a sociedade secreta. É uma sociedade secreta? É que do Lotus que vem o nome da loteria, né? Puta que pariu. Era aquele senhora. Programa de e-mail. Pelo amor de Deus, faz uma emanação, não, eu vou uma imposição de mãos aí nesse não, povo que tá foda. É o avô do Excel, né? Lotus 1, 2, 3. Cara, ninguém aqui manja ninguém, de computador. Ninguém. Você os ouvintes manjam. Os ouvintes são geração Z, queridão. No máximo, milênio. Por quê? Porque eles assistiram Dragon Ball? Nossa. Eu vou trazer pra essa mesa o troféu quinta série. A gente vai disputar aqui. Eu vou dar entrevista. Não tem aquele programa do SBT? Você é mais inteligente que o aluno da quinta série? Você é mais engraçaralho que o aluno da quinta série? É essa ideia. Cara, aqui, você sai da quinta série, mas a quinta série não sai de você. Jamais. Sobre a Lotus, então. A Lotus não é uma sociedade secreta, como o Keller falou. Na verdade, é pelo contrário, né? Eu tô, inclusive, em São Paulo pra espalhar a Lotus. A Lotus, ela é um Dharma, né? Ou, pra quem não sabe o que é um Dharma, isso. É um caminho de iluminação. A Lotus, ela contém técnicas de cura, tá? Basicamente, como Reiki, né? Reiki, Karuna. Então, o primeiro módulo é baseado nas técnicas de cura, porque o princípio é, primeiro, tu tem que se curar pra, antes de querer se iluminar, né? Pra poder meditar, se encontrar, enfim, né? Primeiro limpar. E a Lotus, ela tem mais ou menos aí uns... quase duas décadas, é relativamente recente. Foi recebida pela minha mestra mesmo, né? Então ela acabou recebendo os ensinamentos. A Lotus, então, tem esse caminho, tem várias coisas que é interessante da Lotus, para ela ser mais recente, ela não se baseia em uma religião ou uma cultura específica, né? Um dos pilares da Lotus é que tu praticar a tua fé livremente. E outro princípio, porque a energia da Lotus é a energia do amor compassivo. Então, ao princípio, é a compaixão, a caridade. Tanto que Lotus, diferente do Reiki, a Lotus é proibido se cobrar. Né? Caridade. Vai se cobrar o quê? Vai fazer um curso de iniciação de Lotus? Tu vai cobrar o material, tu vai cobrar o deslocamento, o aluguel do local. Pra ficar elas por elas, né? Não é... os custos e excedente, caridade. Doação pra caridade. Então é outro dos pilares. E esse caminho da Lotus... tem muita coisa de várias culturas, isso que é interessante. Porque como ele não tem essa coisa de ficar restringido a uma fé, então tu vai estudar durante a Lotus e tu vai ver, falar sobre as Marias, né? Maria Madalena, Maria de Nazaré, Maria Sara. Tu vai ouvir falar também, quando mexer com os guardiões, as entidades que protegem as pessoas, tu vai falar sobre arcanjos, mas tu vai ver também guardiões de culturas hindus, né, shintoísta, enfim. É meio que uma salada de frutas, entre aspas. Brasilzão na veia, tem né? Tem coisa exatamente. Egípcia. Cara, não... Ah, tá na hora de você pôr, hein? Não, tá na hora de você pôr. Não, pôr assim... Então não é legítimo, então não acredito nisso aí, não. Não incorporado, mas não quer dizer que não possa incorporar. Porque tem um pouco o princípio também... Considerando que tudo é arquetípico, né? Exatamente, um pouco do princípio da magia do caos, né? Não, não importa, tá? Muitos, quando se estuda Lotus, vai falar, sei lá, de um determinado arcanjo, de um determinado santo... Astaxerã, que, tipo, tem a mesma foto do arcanjo São Miguel, né? Parecidíssimos, são inclusive, iguais. Talvez. São primos, inclusive. Primos, pra mim, são a mesma pessoa, hein? Ih, rapaz! Polêmico. Olha aqui. Fica aí, hein? Olha aqui, informação. E Croston Trae, será quem? Quem é o pai de Miguel? Quem é o pai de Miguel? Quem vamos ter que chamar o Ratinho. Olha aí, olha aí. Mas, então, é um caminho de iluminação. Passa pela cura e pra pessoa se iluminar. É algo que tá ainda relativamente surgindo, né? Então vai se mudar conforme o tempo. A Lotus, ela veio da Kuan Yin. Kuan Yin é uma entidade, veio da China, tá? Tem toda a história, não vou entrar em toda a questão histórica, tá? Porque não é o nosso foco aqui. Mas foi ela que ensinou a Lotus, né? Que trouxe a Lotus, é a principal, vamos dizer, entidade. Assim, não é venerada, o princípio da Lotus, né? Ficar venerando entidades, né? Só... a questão de agradecer, de onde veio, né? Ser respeitoso. Então, esse é o princípio. Trouxe pra cá pra ensinar. Ainda não tem o Lotus em São Paulo pra ensinar. E também, né? Ajudar a curar as pessoas e se iluminar. O curioso, né? Dado uma série de aspectos, que que a Lotus, assim como o Reiki, né, é ensinado em níveis. Tu vai sendo conectado a essa energia, né, assim como tem toda uma iniciação, tem toda uma preparação, assim como outras coisas, como búzios, enfim, o Karuná também que eu mencionei. A Lotus tem 4 níveis, dado, vamos dizer, as situações, eu acabei recebendo basicamente toda a Lotus uma vez só. Então, meio que dei uma surtada, assim, nos primeiros 2 dias. Esquema Matrix, assim, tipo, I know Kung Fu. I know Lotus. Antes fosse, na verdade, só sentia muita dor, arrependimento, essas coisas. É o curar, né? É a primeira coisa. Mas imagina receber, tipo, ter todos os teus males. Entendi. Você tem que curar, trabalhar os seus males, seus demônios também. Foi. Exatamente. E tipo, cara, foi nervoso. Foda. Não vai acontecer com outras pessoas, tá? Não fiquem com medo, pessoal. Mas assim, quem quiser saber mais posteriormente, né? Tô aqui pra vir pra ensinar um pouco esse caminho, aprender e desenvolver. Muito maneiro. Louco. Gostei pra caralho. Eu preciso um dia, eu vou aprender Reiki, vou dedicar um tempo pra essa parada, vamos ver. Eu não quero pegar gripe mais. e o Reiki também, né? Recebi um mestrado também nessa, né? Fui receber, eu não tinha mestrado, e minha mestra, não, também te dou um mestrado também. Então, tipo, fiz, além de toda da Lotus, ainda tive iniciação do mestrado de Reiki. Sobrevivi. Cara, tá fácil, hein? Sobrevivi. Caramba. Tô aqui hoje pra contar a história. Pô, aí foi condensado um negócio aí. Foi violento. E aproveitando, assim, ainda pra falar sobre o Reiki, né? A gente não falou antes, a gente tava discutindo a veracidade de algumas coisas. Acho importante falar sobre o Reiki, sobre, vamos dizer, provas científicas do funcionamento legal do Reiki, né? E tem um estudo... Tem algum trampo com relação a isso, cara? De estudo, de prova científica, de analisar o Reiki? Eu sei que tem estudo, mas eu não sei os resultados. Sim, eu tenho... Pelo que o Diego estava falando, se eu fosse o cientista para tentar analisar isso daí, eu ficaria medindo o nível de leucócito, essas porra. Basicamente. Foi focado na questão da cura do Reiki, que é o principal, mais popular, enfim. É o mais utilizado. Exatamente. Mais procurado também. Que é exatamente também. Como minha mãe, enquanto eu criança, explicou, tipo, da batalha e tal, não sei o quê, de você dar energia para os seus soldados, que são os leucócitos. E a minha mãe fala leucócito. É bonito, né? Léo, você pensa leãozinho. É aquele tipo de pessoa que fala, estou com uma cefaleia. Aí você fica, aham. Dá aqueles 5 segundos que você fica assim. Aham. Eu tenho um trabalho aqui. Tá, do Ricardo Monese e Julião de Oliveira. É uma dissertação, né, um trabalho que apresentou para a Faculdade de Medicina, né, aqui de São Paulo, para mestrado, tá, de 2003. Tá, o título é Avaliação de Efeitos da Prática de Imposição de Mãos, né, que o Reiki ele trabalha com essa questão da imposição de mãos para passar energia, sobre o sistema hematológico e imunológico de camundongos machos. Tá, entendi. Então, assim, o resumo... Por que camundongo? Porque para fazer isso é fazer qualquer isso coisa no ser humano. É uma desgraça. Nem tem. Ele deve ter feito. Esse cara ia ter que preencher. Como é que é o nome do cara? O cara é o Ricardo Monese Julião de Oliveira. Ricardo, eu sei que você fez em gente. Eu sei, cara. Eu sei. Mas continua, pode ir. Tá. Então, o que ele fez? Ele separou 3 grupos de camundongo, né, de forma resumida, o trabalho dele. O grupo controle, um grupo para placebo, embora os camundongos não tenham feito placebo, mas mesmo assim ele fez. Sim. E os que iriam receber o reiki, de fato. Se for um ratinho aplicando reiki, acho que pode ser interessante. O bagulho ia ser louco, hein? Depois do rato tomando banho, né? Um ratinho sacerdote, assim, né? Uma roupinha diferenciada. Pode ser aquele ratinho do tomando banho lá que apareceu na internet e tal. Sim, tá. Imagina um ratinho com um bigodinho chinês, assim, caidinho. Chapeuzinho. Mas o mestre explica. foi isso mesmo. Pô, ensinou ninjitsu pra 4 tartarugas, né? O segredo era ter feito com tartarugas, então porra, continua. O segredo do Uzi. Enfim, todos os camundongos estavam com células cancerígenas, todos com câncer. E aí o que foi feito? No grupo controle foi feito em posição de mãos falsas. Então, olha aquelas mãos falsas só pra fazer, né? Simular. E o grupo de fato, que é receber o reiki, então teve imposição de mãos. Eu quero saber uma coisa. Diga. Eu fiquei curiosa mesmo. O que é uma imposição de mão falsa? A pessoa só coloca a mão lá ou a mão é falsa? O quê? Não, no grupo placebo tinha mãos falsas. Com a mão de borracha, não é isso? Ah, tá, entendi. É pra fingir que havia uma mão ali, pra fingir que estava passando reiki. Ok, entendi. Isso. Não, outra possibilidade seria pegar uma pessoa que nem sabe passar reiki e só mandar o cara botar a mão em cima. Poderia ser, mas eles usam mãos falsas. Ah, entendi. Até porque poderia ter o risco de uma pessoa que mesmo que não é iniciada no reiki, passar alguma coisa. Alguma coisa, tá. E, enfim, e aí o grupo que recebeu. O grupo, claro, controle, continua igual. Uhum. O grupo do placebo também continua igual. E o grupo que recebeu o reiki, de fato, teve aumento de células que combatiam o câncer e diminuição das células cancerígenas. Bacana, hein? Uhum. Muito doido isso. Então teve a conclusão, conclui que sim, que há um efeito. Claro, se abre para outros trabalhos futuros, é tentar descobrir o que, que é essa energia, o que, que realmente aconteceu ali. Se de fato, provavelmente se passou uma energia ali que causou esse resultado, né? E se ele está seguindo doutorado, ele deve seguir, porque isso aí tem espaço para trabalho dentro. Sim, com certeza. Ele deve estar seguindo, isso aí é capaz de... Aí ele consegue autorização para fazer em gente, né? Porra, não duvido que ele tente, não duvido que ele tente. É. Acho legal. Link no post, Andrei? É isso aí. De verdade, Andrei? O link vai estar no post dessa... Se o Diego mandar, coloca. Eu mando, agora o Andrei colocar é outra coisa. Olha, que tem denúncia. Se você pedir com carinho, eu coloco. Aqui tem amor, compassivo ainda. Então, Diego, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei com muita suspeita quando eu fui uma vez levar minha cachorra no veterinário. Reiki. Vocês vão falar do Reiki. Não, é sério. Falar, calma, o veterinário... Calma. Olha só, ela tava com problema na patinha, que ela tava mancando e tal. Uhum. Mas ela não tava expressando dor, assim. Ela não tava com cara de que tava doendo. Como é que é a cara que a gente tava? Assim, ó. Gemendo, alguma coisa. Você apertava a patinha, ela não fazia nenhuma expressão diferente. Já tinha dado remédio pro cachorro. Já tinha tomado anti-inflamatório. O cachorro veterinário tava de esquema. Aí a gente foi no veterinário e o cara falou: ó, cara, fiz exame aqui e tal, não consigo identificar o que é, faz reiki. Imagina a cara do Vinícius. Não fui eu que foi a Lívia. Imagina a cara da Lívia. Aí eu falei assim, faz reiki e faz ou acupuntura. Foi o que ele falou, aí eu disse assim. E na acupuntura, época, eu fiquei muito desconfiado assim, cara, reiki em bicho? Essa porra não vai funcionar. Agora, já, ok, tentaria. Se funciona no ser humano, por que não funciona? Se funciona no rato, né? Uhum. Se funciona no rato, é funciona no ser humano? Eu tinha uma ideia, preconceito meu, de que boa parte do reiki funcionaria. Eu não duvido que funcione. Uhum. Aliás, eu já vi funcionando. Mas eu sempre pensei que funcionava por uma coisa de somatizar. E no bicho isso não tem como pegar. Uhum. Mas pelo que você está falando, acho que vale a pena experimentar. Então, por exemplo, eu já tinha... Ela voltou a mancar. É. A veterinária de família nossa, que a gente era atendido por uma veterinária, não por um médico. Sabe o seu pai, hein? Meu pai é o Renan. Tipo Renanzinho, né? É, ele era Renanzinho. Até 12 anos só no veterinário. Ô, Geni! Não, mas os cachorros e a menina dava homeopatia e tal. E era muito dessas coisas que, tipo, misturava um monte de coisa, né? Então, ela falava que não podia xingar o bicho, dar um nome escroto pro bicho. Porque o bicho... Mas você dava nome escroto pro bicho? Não, nesse caso. Não, mas, tipo, é, por conversando, exemplo, a pessoa um dos falando. Nomes que a gente pensou em dar pro nosso cachorro foi Ordinária. Ordinária, vem aqui! Ia ser o máximo. Segundo a minha veterinária... Minha, não. Da minha família, dá comprei problema. Comprei veterinária, pior. Gente, achei que a cara pagar, a gente compra as pessoas, não sabia? Achei inteligente. Enfim, vamos lá. Alguém quer adicionar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Eu não entendi uma coisa. Há cura pela magia? Quem se arrisca? Cara, eu acho que sim. Cara, a minha resposta é não sei. Boa resposta. A minha resposta é não existe cura porque não existe doença. Acho justo. Pra mim. Você vai morrer, bicho, você vai morrer. É isso. O que eu acho, na real, é que assim, existe tratamento por essas linhas. A cura ela é uma consequência de um tratamento bem feito, a cura ela é uma consequência de vários outros fatores. Então eu sei que existe tratamento, mas vá ao médico, né? Isso é uma coisa que é sempre bom lembrar. Uhum. Eu acho que cura, existe cura por qualquer coisa. Claro, não vai sair... Pepinos. Vou curar com a introdução de pepinos. Depende do teu problema, pode ser que cure. Levando em conta que quando, cura quando, é quando de um cu tá dando bote, um isso é bom. Melhor. Levando em conta que cura é sair de um estado melhor. Esse raciocínio dele realmente encaixa a terapia de pepinos aí. Pepinos. Pepinoterapia. Pepinoterapia. Vamos vender. A gente já tá perdendo muito dinheiro, cara. A gente tem que colocar a marca registrada na Kundalini Funk. Pepinoterapia. Na pepinoterapia agora. No Zen Pistola. Zen Pistola. Por favor, vê a marca registrada de tudo isso aí, por favor. O Zen Pistola é quando você fica tão pistola que tu dá a volta e fica Zen. Isso, você atinge o Zen vindo pelo outro lado. Exatamente. Isso, muito bom. E já atinge dando voadora, né? Você já sai o monge Shaolin, né? Famoso Lindomar Sub-Zero brasileiro, você viu? Saudade do Lindomar. Enfim. E foi uma cura também. Eita. Pra pessoa que ele deu o ataque? É, não, pra pessoa que a tiazinha tava incomodando, né? Foi. Foi. Eu tenho certeza que foi uma cura através do riso pra todo mundo que tá em torno. Ah, tá. Foi uma cura ao longo do tempo também. Como a gente é trouxa, né? A gente ri de umas paradas horríveis, o cara tá dando uma. Mas foi muito bonito. Foi horrível, é que, cara, não, a, foto, ver, cara. A foto da cena é linda, né, cara? Eu vi o vídeo. O vídeo sabe é lindo. O que eu vejo pra que me deixa um dia melhor? De verdade? Aquele vídeo do... Isso é uma cura por meme. Caralho, mais o põe aí. Meme-terapia. Próxima Mystic Fair, a gente vai fazer a meme-terapia. Esse. Coloca aí, o primeiro vai ser o Kojin Bolotei. Kojin Bolotei, cara, aquele o segundo do... vai ser o meu consagrado. Meu consagrado. Com imagem de caveira. Com imagem de caveira. O low quality meme, né? É. O que me dá uma... Me deixa um dia mais bacana é aquela parada do... Tava tendo um evento de rap na rua, em alguma rua dos Estados Unidos. Aí chega um cara baixinho, troncudinho, né? Com o símbolo do nazismo aqui no braço. E ele queria, tipo, discutir política com o rapper. Vocês chegaram a ver isso? Que ele chega, falando umas paradas. Aí o rapper só cola assim pra cima e é bom. E dá um socão na cara dele, um top socão na cara do maluco. O cara cai no chão. Eu vi isso. Mas o melhor momento... Essa cena é linda, porque o nazista, ele chega aqui. É... Tipo assim, ele coloca a mão na frente do tipo... Não, eu estou aqui... É, tipo, sabe? Tipo, de pare. Tipo, não, eu estou aqui pra conversar. Ao mesmo tempo que ele faz esse movimento pra tua mão vira, assim, vem um socão de cima, porque o rapper é gigantesco, tem quase o dobro do tamanho. Top socão. E o cara cai, bicho, como um saco de cocô. Saco de bosta. Mas não, mas o melhor momento... Assistem de novo, presta atenção nesse momento. É, sim, exatamente. Presta atenção nesse momento, que é o momento entre o pare porque eu sou um nazista e eu quero discutir política com você, e o calma aí, cara. Ele tem um momento que a mão de pare dá uma voltadinha. Ela dá uma voltadinha e o rosto dele de tipo assim, Rita, está certo, vira aí, vamos conversar. Tá ligado? Esse momento é muito mágico. É o momento em que você percebe que o mundo tá cagando pras suas convicções, tá ligado? É aquele momento em que você tem muita convicção, você tá aplicando a convicção no mundo, aí de repente você olha e fala assim: caralho. O mundo não liga pra mim. E aí, toma. Top socão vem. Bom. Eu acho que... Link no post. Entrando no gatolicismo da nossa querida e ausente Ju, eu acho que ver meme de gatinho também deixa o teu dia muito melhor. Anota isso aí, a gente vai fazer próxima Mística que vem. Daqui a 60 anos vai ter uma mulher com 120 o Geão vai chegar e vai perguntar: qual o segredo da velhice? E ela vai responder: meme de gatinho todo dia. Na época já vai ser G3, né? Porra dessa. Tem aquela tia de um dos terreiros famosos lá, de um dos terreiros mais antigos em atividade. O terreiro tá 150 anos, 200 anos funcionando. Eu vi falando dela hoje. Não, eu só me esqueci que era de Iemanjá. A fia de Iemanjá, ela tá uns 110 anos, sei lá, e tocando terreiro, tocando atabaque, incorporando o orixá e vambora, fi. Orixá, né? Acho que é orixá. Orixá, né? O dela é orixá. E incorporando a parada, tocando a parada e vambora. E ela pegou a libertação de escravos e a parada toda. Ela falou que chegou a ser escrava. Caralho. E tá lá. E espero que continue, viu? Porque conversar com uma mulher deve ser uma parada muito louca. Não, deve ser muito sensacional conversar com uma pessoa dessa. Imagina, essa eu acho que é a próxima falange da Fraternidade Branca. O Jodorowsky, ela, minha avó. Vou juntar essa galera toda. Eu vou, inclusive, posteriormente adicionar a tua avó na Lotus, tá? Por favor. Por favor, dona Albertina. É pistola, hein? Pistola, velho. É tua avó, não imaginava nada diferente. Exatamente, exatamente. Hoje a gente também descobriu que tem muitos tipos de vó, né? Tem a vó suspira, a vó pistolagem, né? E com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Diego, você quer deixar... Eu não deixo ninguém encerrar porra nenhuma aqui. Mas você, eu vou abrir uma exceção porque você é café com leite. Você quer encerrar alguma coisa? Não, só quero então dizer... Pessoal que quer conhecer mais a Lotus, tá? Pode falar comigo para eu explicar mais. Pessoal que quiser também fazer meu jabá aqui, fazer reiki, conhecer mais ou receber o reiki para sentir de fato as sensações, a cura em si mesmo. Também, né, aplico reiki, faço terapia holística e... Mas é isso. Não era a base da pergunta. Tá bom, mas qual o contato, né, Fernando? Eu não quero o e-mail, eu não quero... Link no post. Link no post. Link, tá bom, link vai estar no post. Se não tiver no post, procura por ele nos comentários, que aí ele pode colocar ele próprio. Exatamente, em São Paulo. Então é isso, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. Espero que esse episódio não dê treta. E aquilo, bom ósculo no bode para todos vocês. Mas o que, que eu vou dizer? Eu não era um calma bom aí, calma aí. Olivia, abre logo essa merda direito. Que é mais rápido. A gente pede uma pausa e você abre esse caralho. Pronto, foi. Pronto. Chocolate pra todo mundo. Pronto, abre aí a embalagem, descaralha essa porra toda. Peguem aí, quem quiser. Isso, que bonito aí. A gente tá ganhando mais do que dinheiro. A gente tá ganhando o quê? Karma? Processo. Processo. Treta. Cara, coloca um botão assim, tipo assim, clica aqui pra processar. E coloca, abre um advogado. Não, já. Aí abre uma telinha e vai lá, processando. E deixa processando o cara lá. Olha, pega mesmo essa doença do Vinícius. Eu faria esse botãozinho. Por favor. É que a pistolice não me permite escutar avião. Estados Unidos, década de 50 e 60, cara. Cita o nazismo logo, que é o cientificismo aplicado ao... Não, pelo amor de Deus. Não. Qual é a regra? A sétima, não? Não. Qual nada de nazismo aqui. Então tá bom, pô. Se qualquer discussão na internet durar o suficiente, Hitler aparece. Então, cita... Não vai ter nazista aqui. Eu gosto. Rogerinho. Tem uma frase que eu acho muito boa, que você sempre deve pensar que primeiro as pessoas são ignorantes, depois as pessoas são burras e depois é que as pessoas podem ser mal intencionadas. Ah, tá. Eu só sou mal intencionado. Só veio cinco, né? Toda vez que passa avião assim, muito baixo, eu imagino aqueles filmes de Segunda Guerra. Metralhadora, sabe? Cavalgada das Valquírias. Enquanto ele tá procurando, deixa eu te contar uma coisa, Andrinho. Estava procurando a pauta e achei um livro de cura pelas velas. Você enfia a vela no cu? Exatamente. Como? Como? Caralho. O que ela ficou animada. Né? O que te chama? Cara, sei lá, mas a capa do livro é uma pessoa com o rabo pro alto, uma vela enfiada. Acesa. Não, mentira, não. Que isso? E uma parada dizendo assim, tipo, para a cura e para o prazer, sei lá. Não, para cura e para prazer, e era alguma coisa tipo, acenda os seus lugares mais recônditos, alguma coisa assim. É, não, gente, não. Isso aí é o famoso fogo no rabo, né, literalmente. Eu acho que deve ter um capítulo todo no Next Video desse tipo de coisa. Ah, pô, claro que tem. Com vela e putaria, claro que tem. Tu dá um... Mas você é muito trouxa ali, tu vai pra uma mesa de catuaba com a camisa branca e também vai se fuder, né? Gente, tá parecendo, eu já tava confundindo que tem uma mancha aí que tava parecendo que eu tava olhando assim e falei, caralho, é uma milda livre? Não, aí não, tipo, tá um pouquinho mais. Caralho, não, uma milda livre ali é cara, tipo. Caralho, uma milda. A livre é tipo. Gente, é que ela tava agachadinha. Gato, né? Eu tô toda cagada de catuaba. Eu joguei catuaba na cabeça e saí correndo por aí que nem um Muppet. Maravilha. A gente pode fazer o reiki da pistolagem. Eu começo a gritar na cara da pessoa e rebalanceio. É soco que você dá, né? Você finge que dá soco, fica assim, ó. E ela sentia dor direto. Vou escrever um livro. Vovó virou suspiro. Como vencer a osteoporose. Caralho.